Để nó sẽ bị vô đá nó mím xin lên nó xa xe yục xưa xem nhé xa xe lê mốc lê bà xe lê tất lên nó bước mắt xe lúc nào quá đá xe bát tế tốt ngoan ngoan. Venha comigo se quiser viver. E se vai. Estamos aqui em mais uma Aqui é Joel Suki e eu acho que o Manel é um extraterrestre. Somos dois, então. Aqui eu pensei de nome e fujam para as montanhas. Essa voz personalizada aí. É, está gravando direto da nave, né? Cara, só espero que você não tenha tomado sonda não, né? Aqui é o Jota e no apocalipse zumbi, 10% da população sobrevive. Num ataque alienígena, ninguém vive. Não, mas... Acabou o mundo, cara. É apocalipse, apocalipse alienígena, acabou o mundo. É doido. E eu sou o Neto Maru e eu não sei tocar piano. Ixi, é necessário, viu? É. As coordenadas do planeta é isso, né? E não temos tempo a perder mais uma vez, porque estamos na invasão alienígena! Oh meu Deus! Correio! E vamos para mais uma semana de Brasilacar! Vamos lá! E o que é que temos de recado para essa semana, Neto? Reforçar que tá se encerrando a promoção da Redbox, né? Sim, cara, a galera só tem até quinta-feira dessa semana, né? Da próxima, né? É, exatamente, até exatamente o dia... Tarará, o dia primeiro, é isso? Novembro, né? Outubro, já é dizer. É, então você tem até a 0 hora do dia primeiro de novembro, né? Sim. Tanto para comprar os livros na Redbox com mega desconto. Sim. Como também para você ir lá na nossa página do Facebook. Tem lá o pôster da nossa mega promoção para você ganhar kits de livros totalmente gratuitos, né? É, cara. O cara tem que chegar lá e comentar qual foi a maior aventura que você já viveu na sua casa, né, cara? Só dá um comentário, pronto. Já tá participando da promoção, né? Isso, cara. Comenta lá, conta sua história... Divertido ou não, né? Nunca se sabe quem pode ganhar. É. Mas deixe lá a sua resposta. Não perca essa promoção, porque afinal são 2 mega kits, né? Do Old Dragon, um RPGzão foda da Redbox. Uma indicação que a gente quer dar, né, cara, pra galera entrar no Vila do RPG também. Se a galera quiser saber mais um pouco sobre RPG e tal, jogatina, saber sobre eventos de RPG, né, tem lá, www.viladorpg.com.br. Mas deixem nos comentários lá que vocês chegaram lá pelo asilo, né? Exatamente. E pra quem também quiser jogar RPG, né, muita gente perguntou pra gente, ah, eu gosto de RPG e tal, mas eu moro no meu interior, é só eu, meu pai e o padre, né? Aí, como é que eu faço e tal? É. Aí tenta esse programa aqui, né, o Roll20, né? Sim, Roll20, cara. E é interessante, né, cara, o cara faz mapa, tudo, né? A gente vai testar essa parada aí, né? É, nós iremos testar o anúncio Silvio Santos, né? Eu não testei, mas meu filho número 2 testou, disse que é muito bom, né? Tem outro programa também que a gente já usou, né? O RRPG. Sim. Esse daí é bom também, né, cara? Esse cara aí, esse é aprovado. Esse aí tem... Além de ser um bom programa, ele tem uns Gary, né? O negócio lá do cara quicar o outro e tal. Negócio de quicar e tem um barulhozão, né? Uma explosão. E vamos para as vaziladas. Na verdade, a gente não teve vazelada, né? Também, né? Mas nesse episódio eu acredito que a gente vai ter uma porrada de vazelada, cara. Exatamente, o pessoal do exército, né, que ouve a gente e tal. Pois é. Vai poder questionar as nossas dicas de sobrevivência, né? Pois é. Agora lá. E os ocultistas, né, também, que vai ter muito levantamento de informações desse tipo, né? Ocultistas. É, pois é. Não, mas o Laerme, cara, lá no episódio passado, nos comentários, ele comentou lá uma vazilada que tu deu logo na abertura, né? E disse, né? Não, o negócio do RPG que tinha criado, não sei o quê. A informação do Laerme é a correta. Realmente quem me roubou foi Isaías. É daí. Só que o Manel, como ele utilizou, ele é acessório, né, do crime. Pessoal, é na verdade, cara, eu acho que as vaziladas, elas não tem que entrar, não tem que contabilizar as vaziladas na abertura e nos e-mails, porque senão qualquer putaria que o cara comentar, né? Ah, tá vazilado, hein? Eu acho que as vaziladas, na verdade, tem que ser contabilizadas quando passou os e-mails que entrou o programa, aí tá contabilizando vazilada, né? É, pode ser. O Manel e o Zé não deixam de ser dois ladrões e... Vamos adiante. Exatamente. Primeiro e-mail, Pedro Albuquerque, 16 anos, Fortaleza, Ceará, escutador do AzilaCast. Isso aí é uma profissão boa, né, cara? Sim, é uma das profissões que mexe com informática que no futuro vai dar muita grana. Fala, povo, muito show esse cast de histórias de criança. Deu pra lembrar várias histórias de brincadeiras na casa do meu avô, com os vizinhos dele. Na casa do meu avô, com os vizinhos dele, o vizinho do avô ou o vizinho dele, do Pedro? Vizinhos do avô, eu acredito. É. A gente brincava de um monte de coisa, tipo pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão e sete pecados. Aí sete pecados era bom, né, cara? É uma das modalidades de apologia à violência. O massa era que na brincadeira de polícia e ladrão, a gente em vez de pegar, dava era uma... Como é, mano? Dava uma voadora. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é o modo pros fortes, né? Essas coisas de criança ré com iPad é muito paia. Eu também acho. Os bichos parecem um bando de baitola com aquela porra lendo livro. Tanto que até hoje acontece merda com a minha mochila. Pensei que ele ia dizer que até hoje ele não tinha lido nenhum livro, ó, por causa disso aí. Como na semana passada, uma alça da minha mochila arrebentou e meus pais teve que ir lá em Pacajus pra mandar costurar, porque aqui é muito caro. Moeba, peraí, tá me dizendo que ele precisou sair da capital pra costurar a alça de uma mochila, mas não é, mano. Quanto é que tá custando um carretel de linha, na verdade? Quanto tá, eu não sei, mano, mas vou abrir uma facção amanhã, mano, tu é doido. Pois é. Quero ver um cast sobre Fairy Tail e Dragon Ball. Na verdade, a gente vai Dragon Ball... Já está confirmado, né, cara? A gente vai... Fairy Tail também. O Fairy Tail eu acho bacana. Eu assisti, acho que o equivalente às duas primeiras temporadas. É interessantezinho e tal. Principalmente pra quem gosta de Harry Potter, né? Pois é. Próximo e-mail do Barão Ferreira, 22 anos. O cara ouve o Azila Cash, o Falcão e o Mussão. Bom, e ele é aqui de Fortaleza, no Ceará. E aí, filhote, como é que vocês andam? De boa? Andei sumido porque a greve na UFC acabou e tava me dedicando à minha baronesa, que já é fã do Azila. Olha aí, o cara aumentando a família, né? Pois é, né? Com esse último cast de infância... E coisas do tipo, a gente acaba lembrando da nossa. Fui um infante calmo, mas vez ou outra eu entrava num mundo meio filho da puta e acabava fazendo merda. Uma vez eu tava brigando com um menino aqui em frente à casa do meu vizinho. Briga de criança e tal. Em determinado momento, meu desafiante me empurrou e eu caí por cima do retrovisor do carro do meu vizinho. Não deu tempo nem de eu me levantar e o cara tinha pegado o beco. O vizinho viu e correu lá pra casa. E assim como Bala, eu me escondi, né? Debaixo da cama e tal. Pra quem não sabe, no último cast, o Bala deu várias dicas de como fugir de uma surra dos seus pais. Né? Mas não tem jeito, né, cara? O pai do Bala já tinha sacado essa, né? Aí... É o pai do Bala, é o pai do Bala, né? Pois bem. E o dono do carro foi bater lá em casa querendo ser ressarcido. Meu pai se invocou porque queria que eu falasse a minha versão da história. E a negada procurando o cara e tal, ele escondido debaixo da cama, sem falar nada, né? Claro, esperando eles baixarem e tal. Bom, foi uma bagunça, porque eu passei quase meio dia debaixo da cama. Tempos bons, isso, né, cara? Isso aí é bons tempos, né? O cara não fazia porra nenhuma. E quando já não dava mais pra aguentar, eu tinha que ir no banheiro, levei uma boa e velha cinturãozada do meu pai. Um outro foi um momento em que fui a uma reunião da igreja que teve. Aquelas reuniões que os pais forçam a gente a ir em um domingo cedo, né, e tal. Já é estilo as reuniões dos Simpsons, né, o negócio, escola dominical, né, que o pessoal chama. É, o pai dormindo lá na igreja. Pois bem, a gente estava numa sala vendo o discurso de uma mulher lá, tinha uma senhora amiga dos meus pais do meu lado, em determinado momento a gente teve que ficar de pé. E nesse momento, não sei por qual motivo, eu puxei a cadeira da velha sem ela saber. Olha aí. Olha aí a putaria. É o Sérgio Malandro fazendo escola, né, velho? O cara querendo ali matar a velha, velho. Determinadas pessoas diriam que isso aí foi o demônio, né, mano? O cara dentro da igreja e tal. O cara, em vez de estar tá rezando, tá atentando contra a vida de senhoras. Pois bem. Quando ela foi sentar, pufo, tacou o rabo no chão. E aí, a putaria, velho. E a meninada riu, os mais velhos com um ar de espanto e tal. Meu pai soltou um... Puta merda. E aí ele falou, não fui eu não. E veio chorando porque tinha lascado a bacia, caralho, mano. E dessa vez não foi o cinturão, meu pai bateu com uma tira de pneu de bicicleta. Aí sim, né, mano, porque... Chivaria. Porque tem uns níveis de escrotidão, né, mano, o cara quebrar um retrovisor é negócio de cinturão, agora o cara quebrar a bacia de uma senhora, mano, tem que ser pneu de bicicleta mesmo. Meu, mano, Deus do céu, cara. Bom, e aqui ele finaliza pedindo, aliás, deixando algumas dicas de cast, né? É. Tá chegando o Videogames Live, tá próxima teve, semana. Não, acho que teve, foi a Game Show, se eu não me engano. Por que não fazer um programa tipo o Junkin Box do Rapadura, só com música de games? É, seria uma boa. É, tem muitos games com músicas interessantes, né? A gente podia fazer a nossa seleção e quem sabe, né? Próximo e-mail é do Alan David, idade 15 anos, estagiário sem salário. Aí sim, né, cara? Estagiário não remunerado. E sim, né? Só que tem muita maior profissão mesmo, viu, mano? É doido, os caras estagiários sem salário nenhum, mano. Só com a passagem. É doido, mano. O cara trabalhando, mano, ganhando, mano. O cara já fica sem vontade de ir, mano. Valendo de graça, mano. Natal, Rio Grande do Norte. Fala, galera do Asila. Venho nesse meio falar sobre uma brincadeira de criança que não deu muito certo. Bem, eu tinha passado o dia jogando PS2 na casa de um amigo. Na volta, passei em casa pra beber água. Aquelas clássicas, né, cara? O cara para em casa só pra beber água e sai fora, né? Caralho, isso era bons tempos, viu, mano? Que o cara dava uma passada em casa só pra beber água. Minha mãe falou, meu filho, entre logo. Eu disse, peraí, já eu entro. Aí, nisso, fui brincar na rua e jogamos um pouco de Uno e também de bandeirinha. Olha aí. Quando eu ia entrar, me chamaram pra brincar de pula carneiro. Vixe Maria. Eram três pessoas pulando uma sobre as outras. Quando eu peguei uma velocidade, cidade da porra, passei direto do neguinho e danei o nariz numa calçada. Então, o cara ficou igual o Michael Jackson. Cara. Como estava de noite, por uns segundos não percebi o sanguê. De repente comecei a ficar tonto. Nisso já tinha umas 20 pessoas que estavam me rodeando, vendo meu rosto totalmente ensanguentado. Vixe Maria. Fui ajudado para ir em casa. Quando cheguei em casa, minha mãe quis me espancar. E eu falei, vixe, eu falei isso. O cara chega com o nariz ensanguentado. E a mãe ainda quer espancar o cara? Quem nunca quebrou o nariz, mano? Quando o cara quebra o nariz, é uma sanguinolência violenta, viu? É. E aí eu falei, vai dar um murro na parede em mim? Não. Olha o cara, né? Ah, não. Aí ele teve atitude aí. Ah, mas também nessas horas que o cara diz essa putaria, o pai do cara chega na voadora, né? Putaria. E aí ela se acalmou e eu fui no médico. E o malaca do médico falou, vou passar leite de cobra nesse teu corte. Como é que é, mano? Leite de cobra? O cara tava querendo escrotizar mesmo, o médico. Ah, mas do jeito que o Alan aí, o bicho é escroto, ele deve ter perguntado se era cobra macho ou cobra fêmea, né? E aí eu falei, vai se fuder, mano. Aí ele mandou ficar calmo, mano. E aí eu disse, vai ficar calmo na casa do cacete. Ao chegar em casa, vi que quase fiquei cego, pois tive um corte enorme perto do olho. E o pior foi que meus amigos queriam fazer um e-mail corrente com a foto minha da cara toda inchada, de... dizendo que eu tinha câncer. Aí dentro, aquelas Facebook, né? Aí é uma turma gente fina mesmo, né? Mas o cara lasca a cara no chão e tal, e os caras ainda tentam faturar uma grana dizendo que o cara tem câncer. Não, a turma do Alan tá de parabéns. Vocês, cara, vocês escrevam mais histórias da turma de vocês pra gente, porque é puta merda. Eu sempre discuto ali com o Manel, mas esse negócio da comparação ali da invasão zumbi com a invasão alienígena. Eu sempre me pergunto qual é que é o pior, mano. Se é a invasão alienígena ou se é zumbi. Joel, é o seguinte, cara. Se você for ver, a invasão zumbi vai durar entre 1 e 2 anos. Por quê? Porque quando chegar o verão, os corpos dos zumbis vão apodrecer e vai acabar. Nisso, com certeza, vai ter alguns sobreviventes. E depois que isso acabar... a zumbificação vai virar tipo uma doença, saca? Que algumas pessoas vão ter e vai existir ainda alguns focos. Mas só por essa tua lógica, não vai existir zumbi em Fortaleza porque é quente que só uma porra. Não é que não vai existir, é que vai acabar mais rápido aqui. Entendeu? E nem lá no Piauí. Aqui, nos lugares quentes, provavelmente vai ser o lugar onde vai acabar a invasão mais rápido, porque os zumbis vão apodrecer e vão morrer, tá entendendo? Com o tempo... Agora, não sei não, mas tu tirou essa regra da onde, mano? Não, macho. O Jota, mano. Não, cara. É só tu pensar. Você, pra ser um zumbi, precisa ter um corpo, correto? Se seu corpo apodrecer, por quê? Porque o zumbi não... O corpo dele tá apodrecendo, entendeu? É só uma questão de tempo, quanto tempo vai demorar pra ele apodrecer, entendeu? Mas ele vai acabar, isso é certo. Enquanto um ataque alienígena, não. Significa que já tem uma inteligência... seja bárbaros ou então que querem só minérios ou escravidão, a gente tá fudido do mesmo jeito. Porque não tem como a gente sobreviver, não. Porque a gente não tem tecnologia nem pra sair do nosso planeta. Os caras vêm do planeta deles pra atacar a gente, trazendo tropa, entendeu? Então, ainda mais tu tá supondo que é ataque. Ah, tá. Nós estamos no apocalipse zumbi. Desce, né? Uma apocalipse nave alienígena. Tá, né? Aqui, aí desce uma nave aqui em Fortaleza. Blá! Meu amigo, se a gente tá aqui e de repente desce uma nave, começa uma guerra. Porque a primeira coisa que vamos fazer é jogar míssil na nave. Ninguém vai esperar pra perguntar se é amigo ou inimigo, não. Desce um ETzinho lá dizendo: eu vim em paz. Vem que nem no Marte Ataca, né? Que o cara vê assim: nós viemos em paz. O cara dá um tiro, tchum, um cara em pó. Eu acho massa a versão dos Simpsons, que o ET diz assim: não, eu trago amor. Mas, bicho, ele trouxe o amor, quebrem as pernas dele. Putaria. Mas a parada é mais ou menos essa, cara. O que vai acontecer é isso. Ninguém vai esperar pra ver o que o cara vai fazer, não. O nego vai começar a atirar, cara. Eu acho. Você tem medo, todo mundo tem medo do desconhecido, cara. Ah, é, tem. Se não sendo o governo brasileiro, algum governo vai fazer merda. Ah, realmente, agora eu acho assim, mano. Acho que o apocalipse zumbi, mano, é muito mais cruel, mano. Tu é doido porque. Não, cara. Não, porque tu não sabe qual é o tipo de arma que eles vêm, mano, trazendo do planeta deles ali. Eles podem muito bem trazer uma arma desintegradora ali, te mata ali só de um tiro, pronto, acabou. Pois é, isso que eu tô dizendo, cara, que todo mundo já sabe, se eles já vêm de outro planeta, obviamente eles têm tecnologia maior que a nossa, cara. Então a gente não tem chance nenhuma. Nenhuma. Apocalipse alienígena começou, fudeu, cara, porque a pergunta é quanto tempo vai demorar pra toda a unidade ser escravizada ou destruída. O que é que tu acha, PC? Tu que tá gravando aí direto da nave aí, o que é que eles têm a dizer aí? Se sair da nave, é só jogar uma cara na cabeça dele, você acabou a história. Mas tu sabe uma coisa interessante, mano? O Jota tá supondo, de maneira até plausível, que a raça superior, ela tem armas superiores a gente. É. Mas se tu pensar, por exemplo, na Terra, a gente tem a raça dos animais, né? Uhum. Se tu for ver, o ser humano é a única raça de animal que, vamos dizer, que promove a guerra. Porque, por exemplo, os animais, leões, cavalos, sei lá, eles não só matam um ao outro pra se alimentar, né? Nossa, eu tô pensando. Os dinossauros. E por que não, vamos dizer, uma raça alienígena que chega à Terra podia ser no mesmo esquema, mas eles nunca... Até por isso, talvez, sejam mais evoluídos do que os terráqueos. Eles, vamos dizer, se desenvolveram... E a única, vamos dizer, forma de luta, de homicídio que eles conhecem é pra se alimentarem. Ah, aí, tá, aí, seria, aí tem duas possibilidades. Poderia ser tipo Star Trek ou tipo Guts. É. Se for tipo Star Trek... A gente tá fudido. Se for tipo Guts, a gente também tá fudido. Qual a gente tá fudido? Porque, olha, no Star Trek eles não se revelam, né? Mas como todo animal, se começarem a atacar eles, eles vão revidar. Entendeu? Querendo ou não, e é isso que eu tô dizendo, cara, que eles chegaram na Terra, vai começar uma guerra, cara. A pergunta é quanto tempo vai demorar pra começar, entendeu? Quem vai jogar a primeira bomba? Se vai ser a gente ou eles. Tu acha que o cara vai chegar de outro planeta, mas vai ficar só com a nave parada, mano, no céu? Pois é. Então... Se ele vem por algum motivo, cara. A tecnologia que não é que ele veio buscar, né, cara? O cara veio de outro planeta. Se o cara não tiver um escudozão muito louco, mano, que eu acho que provavelmente eles têm ali na nave, é doido, eles vão aguentar todo tipo de bala, mano. Ali no... Tem... Mas, assim, eu acho assim, que negócio de escudo, eles não precisam nem ter muita tecnologia pra isso, não, cara. Se eles vierem a um ataque organizado, vai ser uma bomba de... Né? Não, é basta uma bomba. Abasta ter a tecnologia de pulso eletromagnético, cara. Porque, pronto, se eles atacarem organizados nos lugares corretos com pulso eletromagnético, acabou o mundo, cara. Acabou a defesa do mundo. Aí tu quer dizer que eles acabam com a internet, aí pronto, fudeu. Não, cara, acaba com. Não, cara. Aí agora eu tô começando a acreditar. Agora. Não. Você tem que ver que é o seguinte, ó. Quais são as principais coisas numa guerra? São duas coisas que ganham uma guerra. É quem comanda o ar e quem comanda a. Quem consegue se comunicar mais rápido, tá entendendo? E se eles destruírem com o pulso magnético tudo, acabou a comunicação, cara. É porque a conexão deles ali é de 60 teras, né? Não, cara, mas assim, cara, acabou com tudo. É sério, acabar com a comunicação, cara, você quebra as pernas de todo mundo. Porque ninguém sabe, se alguém, vamos supor que em alguma parte, descubram como vencer os alienígenas. Como é que você vai passar pra outra parte isso, tá entendendo? É, mas agora o Neto puxou aí um assunto interessante, mano. Tu já imaginou, mano, se a nave desce aqui na Terra, mano, esses bichos soltam logo um raiozão ali no Google, mano. Pô, explodindo. O que é que vai acontecer, vai embora? Me leve ao seu líder, não sei o que. É, mas tem mais líder não, não sei o que, a internet caiu. Você acabou de destruir ele, né? O Manel, essa hora deve estar gritando isso, né? Vocês destruíram ele. O LOL fora do ar. Não, eu acho que a única coisa ali que o apocalipse zumbi, mano, é pior ali do que o ataque alienígena é justamente isso aí, mano. Porque o alienígena, ele vem com as armas onda tecnológica e tal, o zumbi vem com a mordida, mano. Puta que pariu. Rasgando tua pele e tal, não sei o quê. Agora, o problema desse negócio da invasão alienígena é o cara ser capturado, né, mas isso aí é... Zonda anal até dá pra dizer chega. Que é que tu acha? Cara, PC, mas assim, ó. PC tá na nave, tá dentro da nave já. PC tá só monitorando, né, os passos terráqueos. Mas isso é interessante, mano. Desde o começo dos tempos, existem relatos disso, mano. De nave caindo da Terra, de civilizações alienígenas... analisando o planeta. Tempos, tá o Neto aí assistindo Discovery, History Channel adoidado, né, cara? Já viu aquele livro Eram os Deuses Astronautas? Ah, sim, é. Pois é. A teoria do astronauta antiga é. Tem uma que fala que os dinossauros foram exterminados pelos astros. O quê? Putaria. Mas agora, por que que esses bichos exterminaram os dinossauros, velho? Comunidade a outra espécie semelhante a ele, que é o ser humano. Essa teoria aí do PC também tem fundamento, mano. Porque essa teoria dos deuses astronautas é porque dizem que os fatos que eram feitos na Idade Antiga, que são ditos como milagres, seriam, na verdade, tecnologia alienígena pregada naquela época. É. Cara, mas assim, falar desse jeito é muita... Assim, existem 1 milhão de teorias do que pode ser possível pra isso, tá entendendo? Do milagre, teoricamente. Falar que é uma tecnologia é, tipo assim, tá menosprezando o conhecimento antigo. Pode ser, tipo assim, alguma coisa que eles faziam que era segredo, tá entendendo? Os egípcios faziam mumificação. A mumificação egípcia, até hoje, é a melhor mumificação que existe e ninguém sabe como é que eles fazem isso, tá entendendo? Pode nem ser tecnologia, cara. Pode ser só, tipo assim, uma coisa que eles fazem diferente da nossa, tá entendendo? Um conhecimento a mais. Eu digo que deve ser telecinese. Não, olha, só assim, não deixa de ser tecnologia, mas não é necessariamente alienígena, tá entendendo? Tu sabe por que que a teoria do PC é interessante, mano? Que essa teoria do PC, o pessoal julga da seguinte maneira. Vamos dizer, os alienígenas chegaram aqui, era povoado por dinossauros, né? Aham. Uhum. A raça humana não seria nativa da Terra, entendeu? Seria nativa de algum outro planeta. Sim. E os alienígenas, pra testar... Tipo, como é que o ser humano se desenvolveria, entre aspas, em cativeiro, pegou, eliminou os dinossauros, jogou alguns seres humanos aqui e deixou a vida truando aí. É. Aí, periodicamente, eles vêm, fazem uns experimentos, vê como é que o ser humano tá desenvolvendo, entendeu? Só pra ver onde é que dá. Mas vamos botar os seres humanos aqui e tal. Olha. Mas faz, realmente isso faz sentido mesmo, ser desse jeito. Mas a falha disso é que é o seguinte, os relatos que existem são completamente encobertos. Se eles viessem periodicamente, cara, seria algo que daria pra notar, tá entendendo? Porque o experimento não pode ser feito com um indivíduo, tem que ser feito com uma quantidade considerável de indivíduos, tá entendendo? Simultaneamente. Mas tu imagina se os caras fizeram isso aí no passado, mano. Com certeza no futuro esses bichos vão fazer tipo o Mochileiro das Galáxias, mano. É, nós somos um mero computador, né? Vamos chegar assim aí, vamos dizer, vamos passar uma avenida por aqui, ó. É, falou, não sei o quê. Mas o Mochileiro das Galáxias também tem uma teoria, né? Que na verdade, os seres humanos não são da Terra, eles são na verdade partes de um supercomputador que a Terra é. É, e tu, PC, tu acha que tu é parente de extraterrestre? Tu? Sei não. Esse aí, bicho, não quer revelar a origem dele. É, mas já foi revelado aí que esse bicho é um reptiliano. Eu tenho uma ligação aí com... Ele tem cauda. Não, mas porque tem uns regrazinhas pro cara descobrir se o cara é reptiliano, mano. Os reptilianos não usam portas nos quartos deles e tal. PC e a casa dele é toda aberta, mano. Aí depende, né, cara? Aí eu vou te contar, eu conheço um monte de reptiliano, cara. Eu vou te contar, cara. Tem um cara que passa todo dia aqui, por enquanto esses coisas também é, mano. Porque afinal de contas, ele não é no meio da rua, então não tem foto com a dele. E aí, PC, o que é que tu acha? Isso é algo muito. Vigi, tu viu aí a fungada que ele deu aí, velho? Só o bicho todo esse. Isso aí é de seres vivos que tem sangue frio, mano, que emitem esse som aí. Putaria. Agora, se tu já imaginou, mano, se o cara tiver aqui aí de repente, plantão da Globo, tá? Objeto voador não identificado paira sobre Brasil. Isso nunca ia acontecer. Vou dizer o que ia acontecer. Se o mundo fosse atacado... Ah, se não fosse nem atacado, mano. Descesse só a nave mesmo, assim. Ah, bicho ficasse pra lá, voando lá. Se descesse só a nave, a primeira coisa que ia fazer era encobrir, cara. Ninguém ia saber de nada. Ah, bicho... Aí ia ser o último a saber, né? O último a saber ia ser a gente, cara. Ninguém... Nós ia descobrir quando nós tivéssemos caindo morto, cara. Ah, mas se ela tivesse parado ali em cima da Praça do Ferreiro. Aí sim. Aí nós saberíamos, se o pessoal de outras localidades não saberiam. Só saberia quem tava na localidade onde a nave desceu. Eles iam dizer... Eu saí da nave e ia dizer, levem ao seu líder aí, todo mundo, vixe, eu chamo o Lula, não sei o quê. Os caras não, dizendo, né? A primeira coisa que eu perguntar é quem é o dono do Google, cara. Esses bichos aí querer roubar, né, o algoritmo do Google. É, mas tá doido, isso aí, eu acho que, sei lá, mas acho que isso aí ia ser um caos total, mano, se parasse uma navezona ali no... Ali na massa do ferreiro. Neguei ia jogar pedra, ia comer ET. Porque tu imagina, teve aquela aparição, sei lá o que, sei lá o que diabo era. Daquele anel, cara, eu acho que era em Moscou, Canadá, alguma coisa assim. Eu vi isso aí no céu. Bichozão de luz, mano. Tu já imaginou, mano, se um bicho desse aparecesse aqui, mano? Mas tu tem que ver dependendo do país, mano. Porque, por exemplo, a Rússia é uma coisa, mano. Uma parada dessa aparecer no Brasil é outra totalmente diferente, mano. Se um bicho desse aparecer na Rússia, eu vou dizer o que vai acontecer. Acontecer que todo mundo que via ia morrer... E quem não viu também ia morrer, e isso ia ser guardado em sigilo, absoluto. Aqui no Brasil... A tecnologia ia ser roubada e alguns de nós teríamos... É verdade, mas acho que o Russo ia fazer era amizade com esses bichos. Ei, mas vamos foder o mundo, não sei o quê. Todo mundo, não sei o quê. Ia vir, é mas era a ONU aqui pro Brasil, ia dizer, sai. Os brasileiros tudinho ia ter que se virar e... Fortaleza ia virar, como é que se diz, a nova capital da ONU até resolverem. Na verdade, o que ia acontecer é que Fortaleza ia virar uma mega favela e os bichos iam viver aqui, né? Em um lugar separado. Ah, mas pensando bem, a Fortaleza já é uma mega favela, então ia mudar muita coisa. É, velho. Aí também a internet ia melhorar, mano, é possível, né? O cara tá preocupado com a internet, mano. O cara não, e a internet? E a Copa, meu irmão? E a Copa ia acontecer? É as coisas mais significantes. Pelo menos a gente ia ter uns 60 teras ali. Que a gente... Na época que saiu o metrô, mano, acontece uma putaria dessa. Metrô foda, sua nave ali dirigindo a zona. Ah, não sei o que. Ah, mas tá imaginando mesmo, na hora que a galera inaugura o Metrofó. Caralho. 20 anos ali que tava construindo. Aí desce uma nave alienígena assim, aí vamos destruir tudo, galera. Oi, mano, aí é muito ruim falando de churubis, que é mais agora pra você lá, até zero, pai, que vai estar mexido. Agora, o que eu acho estranho, mano, dessas paradas de contatos alienígenas, é porque normalmente eu acho que a pessoa imagina isso, né? A questão. Eu acho que só existem dois tipos de mentalidade, né? Uma pessoa pensa que é o contato pacífico e outra que o pessoal vai pra guerra, né? Uhum. Só que eu acho estranho, mano, é porque, vamos dizer, existem vários relatos aí de espaçonaves, de discos voadores, documentários até bem realistas, mas é sempre em pequena quantidade, né? Você nunca vê um esquadro e tal, alguma coisa que dê pra aterrorizar uma cidade inteira. Normalmente os caras aterrorizam, sei lá, um sítio, uma fazenda, uma coisa assim, é, né? É que é o mais estranho, mas... né, mano? Tu é doido. É por isso que eu tô dizendo que não pode ser experimentos, cara, porque é um muito pequeno. Pra algo ser provado cientificamente, isso tem que ser verdade em diversos casos, tá entendendo? Se fosse pegar a quantidade de experimentos que eles fazem, é muito pequeno pra ser só experimento, né? Não faz sentido nenhum. É uma parada, tu sabe que tem um cara lá que trabalha comigo, isso eu achei interessante, eu não tinha ouvido essa teoria ainda não. Que ele jura de pé junto que a guerra do Vietnã foi porque existiam alienígenas no Vietnã. Já ouviu essa daí? Por quê? Primeira vez na minha vida que eu escuto isso, cara. Tô dizendo, mano. Tem um cara lá no trabalho, esse bicho é até meio coroa, mano. Deve ter 50 e poucos anos. Ele jura de pé junto, mano, que a guerra do Vietnã Foi só por causa disso aí, mano. Que o Vietnã não tinha porra nenhuma, os Estados Unidos estavam perdendo a guerra, perdeu gente que só não sei o que e tal. Era uma guerra praticamente sem fundamentação. Só que o detalhe é que diz ele que tem certeza absoluta que ali tinham alienígenas. Era porque, que esses bichos invadiram, só pra pegar o ET, foi? Exatamente. Tu quer o que mais? Tecnologia, mano. Naqueles tempos ali, tu é doido. É, o nego disse que o Brasil também pegou um alienígena e tal e vendeu pros Estados Unidos. Sabia disso? Dizem que caiu um disco voador aqui. O ET de Varginha, esse aí. ET de Varginha também. Mas não tem problema. Mas é uma coisa razoável, mano. Eu não sei como é o nível dos cientistas daqui, mas provavelmente os cientistas americanos estão mais avançados, né, nessa área. Os caras tiveram que mandar o Rambo, né, mano? E atrás do E até quem não sabe também o Rambo não era ET, né? Afinal de contas, é impossível fazer o que ele fazia se fosse humanamente, né? E se fosse outra situação, vamos dizer, se as raças alienígenas elas fossem totalmente pacíficas, vamos dizer, sei lá, existisse um código alienígena que não pode matar humano. Você estilo mais ou menos o Star Trek, vamos dizer, se uma raça alienígena identificasse que existe vida inteligente no planeta, aonde? Ela não pode matar aquela vida inteligente. Entendeu? Aonde que existe vida inteligente? Aonde que existe vida inteligente? Na Terra? Não, não, cara, qualquer lugar menos aqui. Aquela parada, não. Né, em alguns planetas a mentalidade humana é considerada uma doença degenerativa. Ah, vai ver que começou assim, né, vai ver, a gente começou a ser um sanatório, então um local onde era mandado o povo doente, né? Já imaginou que fosse isso? Aí nós somos alienistas doentes. Pode ser, né? Tá aí os caras imperfeitos, né? Quem não consegue desenvolver a telecinésia, né? Os caras iam mandando pra cá, mano. Pode ser. E aí, uma putaria. Quem não nasce verde, né? Pois é. Pior que o Manel, esse bicho deve ser um ET mesmo, né, mano? Que esse bicho tá esverdeado de pálido, né, mano? O cara foi na casa dele esses dias ali. Mexe aí, mano, tá doente, é, mano? Não, mano. Minha cor normal é essa aqui. A minha cor normal é. É porque você só me vê com a cor anormal, né? Pois é, velho. Agora outro fato também interessante é que tu sabe que pros espíritas eles têm plena certeza que os alienígenas existem, né? Sim, por causa de estar cheirando, sei o que e tal. Mas tu sabe que, sim, na verdade, é quase impossível não existir alienígena. A pergunta se existe ou se deixa de existir. A pergunta é, eles já vieram à Terra, tá entendendo? A pergunta é essa. Que existe, existe. Agora, eu acho que existe, mas nunca viu a Terra. Existia. Não tem nenhum tipo pra ele vir. Certeza que existe, mas tá doido. Agora, o que esses bichos vão querer fazer aqui quando vierem pra cá, né? Pois é, a pergunta é essa. Por que o cara vai viajar anos-luz pra um planeta velho de merda fazer fazer experimento com a gente? Um bando de vida inferior. Que eu vou te contar, cara. A gente tá quase na idade da pedra, basicamente, cara. Aí o cara, não, mas a gente já tem que, sei lá, 5 bilhões de anos que o planeta existe. É, isso é nada, cara, comparado ao universo. Os caras descobriram o iPhone um dia desse, né? Pois não é, cara. O cara não tem cura nem pro câncer, nem pra AIDS, nem pra porra nenhuma. E ainda assim, querem dizer que nós somos inteligentes. Os alienígenas chegar aqui, ó, e iPhone 4, ó, ainda. Isso daí já foi inventado há anos, né? Mas eu acho que isso aí, mas é estilo de civilização, sabia? Porque é como o Jota disse, os caras não arranjaram nem a cura pro câncer, nem pra AIDS, mano, não sei o que e tal. Mas eu acho que é uma coisa de civilização, mano. Por exemplo, a nossa civilização escolheu vive em função do dinheiro, mano. Porque, na minha opinião, por que é que não descobriram a cura do câncer e da AIDS? Da AIDS, até a última vez que eu li, os caras tinham descoberto um medicamento que se você tomasse um desses comprimidos por dia, você tinha 99,9% de chance de nunca contrair AIDS. Ou seja, o que eu imagino, a raça humana, essa é a característica dela, mano. Não é que o cara não descobriu a cura da AIDS. É porque, será que os caras não estão tentando descobrir de uma maneira que seja bem mais rentável? Porque a parada do ser humano é essa, mano. Por que é que a negada não lança logo o iPhone 8? Que é melhor o cara ir lançando de um por um, faz uma pequena inovação, renegada gasta com, porque ninguém tá nem aí pra evolução da humanidade não, mano. Foi-se o tempo que o cara era tipo na idade do Isaac Newton, do Einstein, que os caras ainda caíam nessa de desenvolver a humanidade, mano. Hoje em dia ninguém faz mais nada de graça não, mano. Infelizmente a gente chegou nesses tempos, né? Mas assim, cara, aí que tá. É o que eu digo, que nós não somos inteligentes exatamente por isso, cara. Nós vivemos em função de dinheiro. Dinheiro é o quê? Primordialmente, dinheiro era matéria-prima que era raro de ser encontrado. Hoje em dia, dinheiro é um monte de papelzinho colorido que não tem valor nenhum. Tu assistiu aquele episódio do South Park, do primeiro contato alienígena deles? É o primeiro episódio, né, não? E o cara fala, você recebeu não. O que os caras conseguem quebrar a barreira do espaço-tempo, eu acho, se eu não me engano. Eu já vi todas as coisas de parque, não lembro não. Faz muito tempo. É que os caras, eles conseguiram quebrar a barreira do... Uma barreira lá, não me lembro qual é o nome não. Aí a federação faz o contato com o pessoal, aí diz, não sei o que. Manda um cara lá pra testar eles, aí não, eu sou um criminoso e tal, roubei não sei quantos milhões intergalácticos, vocês têm que me proteger. Quando o cara chega aqui, aí chega a polícia, né, intergaláctico. Ah, eu assisti esse episódio. Aí o cara, não, vocês têm que me esconder. Aí os caras, mano, matam o bandido espacial, roubam o dinheiro dele, e entre as Nações Unidas e engana a polícia espacial. Os caras, não vi ninguém aqui, não. Eu vi esse episódio. Porque eles dividem, né, aí depois de uma semana volta a polícia espacial. Não, mas é porque ninguém achou o criminoso. Vocês têm certeza que vocês não viram dinheiro por aí? Aí, não, ninguém viu dinheiro, não. Não, é porque o México, em um mês, construiu 7 parques aquáticos. Os caras, não, o cara ligando, porra, México, mano, não era pra gastar o dinheiro agora, não. Mas eu acho que a Terra ainda tem muito disso, mano. O ser humano não valoriza tanto o conhecimento quanto a vantagem financeira, né? Agora eu acho que esse negócio do alienígena, eu acho que eles não vêm atrás de dinheiro, não. Esses bichos devem vir ou atrás de recursos naturais no planeta ou de alguma fonte de energia, sei lá o quê. Olha, cara, não é por nada, não. Provavelmente, pra eles, nem existe isso que a gente chama de dinheiro, cara. Que não faz sentido nenhum. Dinheiro é uma coisa, é a coisa mais sem sentido que existe, é o dinheiro. O dinheiro existe, mas ao mesmo tempo não existe. O cara ia chegar assim, um alienígena, né? Vixe, dinheiro, ainda tem um resto. Não, ele ia perguntar que coisa de papel é essa, né? Porque não faz sentido nenhum. É que nem, já leu o começo de Game of Galaxies, acho que é na primeira página que ele fala isso. Que eram seres humanos que viviam em função de troca de papéis coloridos que não tinham... É valor nenhum. E é verdade, o dinheiro não tem valor nenhum, cara. O dinheiro não é nada. O dinheiro foi inventado pelo ser humano. E aí, Jota, tu acha que tu... Dinheiro é igual figurinha. Figurinha do Chaves, né? É, cara, é a mesma coisa, cara. É pedaço de papel que não tem valor nenhum. O dinheiro começou tendo valor. Por quê? Porque vale assim, olha, esse dinheiro aqui vale tantas gramas de ouro. Hoje em dia, dinheiro vale alguma coisa? Não. Por quê? Porque não é matéria-prima, não vai te dar algo que é... Que é quase insubstituível na natureza. É algo que não tem valor nenhum. É papel, papel mesmo. Mano, o ET desce aqui com a nave dele gigantesca. Aí começa a roubar um monte de matéria-prima aqui da Terra. Roubar entre aspas, né? Esse bicho tá pegando. Aí chega ali o governão ali, aí diz, não sei o quê. Tenta subornar o cara, mano. Eu até doido, não tem nem perigo, mano. Os ETs ali vindo tá atrás de dinheiro, não sei o quê. Não, mas tu falando assim, que dinheiro eles não podem vir, mas matéria-prima com certeza. O dinheiro, é exatamente isso que eu tô te dizendo, que o dinheiro, na verdade, começou valendo uma quantidade de matéria-prima X. Mas o dinheiro em si não vale nada. Eu concordo com o Jota, porque é como ele diz, vamos dizer, se o cara tivesse, sei lá, o alienígena tivesse o poder, como ele disse, do campo eletromagnético e sai papocando todo equipamento eletrônico, o cara só ia ter o dinheiro, teoricamente, que ele tinha no bolso, né? Porque todo o crédito de banco sumiria. E nem assim, mano, que a negada ia começar a saquear e tal. Ia ser cada um por si. A galera é foda, né, mano? Tá acontecendo a invasão alienígena, as naves tudo rolando lá no meio do espaço, aí o cara lá saqueando uma loja. Tu sabe que era muito mais tensa do que a ameaça zumbi por causa disso aí, tu imaginou? Uma coisa é os zumbis que não pensam, né, e tal, o cara é beleza. Tem como o cara se esquivar. Agora essa parada aí do pulso eletromagnético, mas tu já pensou, mano, os caras de uma hora pra outra ficar sem nenhum tipo de aparelho eletrônico? o caos que não vai ser no mundo, mano. É. Porque sem aparelho eletrônico, tu tá sem dinheiro. Os supermercados não vão vender, a população vai entrar em colapso. Ninguém se comunica com ninguém. As próprias armas de fogo, mano. A galera não ia soltar míssil de jeito nenhum ali. Aí não cai na pedra mesmo. É, velho. Inclusive, esse negócio do ET de Varginha foi isso aí, né? Porque a galera confundiu esse bicho com o diabo, né? Eu não sei, mas será que esses bichos iam ter alguma coisa que parasse a arma de fogo, sei lá, um escudo? Não, mas eu digo assim, porque se tu imaginar que se um planeta onde não exista nenhum tipo de equipamento eletrônico, mano, vai ser literalmente ali o planeta do Mad Max. Planeta. Mas assim, ó. Acho que pelo menos ainda tinha uns carros, né? Pra andar por aí. Não, mas não ia funcionar os carros. Não ia funcionar, não. Só é mais viagem de história. Porque a bateria é eletrônica, né? Pois é. Mas olha, o Neto. Se você for ver, uma das teorias de 2012 é exatamente essa: que o Sol ele explode, né? A cada 9 anos. O Sol explode a cada 9 anos. E essa explosão causa um pulso eletromagnético que, se passar o campo da Terra, ele destrói toda a tecnologia terrestre. Se isso acontecer, é o fim do mundo. É o fim do mundo mesmo, acabou o mundo. Porque ia começar a ter um monte de guerra em todo canto, ia ter comida pra poder estragar, nego não sabe mais como é que pé, sabe nada, a população ia quase toda morrer, cara. Tu é doido, mano. Então, será que a fogueira que a negada fez com os livros, como é que ia fazer agora? Pois é, cara. É exatamente isso que eu tô te dizendo, cara. Que o que ia... Por isso que eu disse, se ele tiver o pulso eletromagnético, acabou o mundo, cara. Não precisa precisa muita coisa, não. Basta isso. Diz aí que eu fiquei com mais medo do apocalipse pulso eletromagnético agora, mano. Sabe por quê? Porque esse bicho é o mais real, mano. E o mais assustador, mano. Tu já pensou... Tu olha ao teu redor, mas se nada eletrônico funcionasse, mano, como é que não ia ser, mano? Luz acabasse, não sei o quê. Como é que o governo ia se comunicar, mano? Dizer, não, tá tudo calmo, não ia ter isso não, mano. O pessoal ia ver só as ruas desertas e tal. Ninguém nem sabia nem que existia mais governo, como é que o governo ia se comunicar com o povo. Ah, toda apagada, comunicação, tem nada. Apagada ali. Pois é, mano, tu é doido, ia ser uma parada foda, mano. Ei, Jota, tá acredita que você vai dormir dois, viu? Eu? Eu não acredito em porra nenhuma, não. Eu sou o cara que é assim, ó. Eu não acredito em porra nenhuma. Mas se tudo existisse, seria bem mais massa. Se tivesse apocalipse em 2012. Cara, eu sou ateu, mas eu queria que a Bíblia tivesse certa, cara. Porque o meu sonho é um apocalipse zumbi. Ei, pensei, tu acha que vai acontecer mesmo? Qual é o que o pessoal disse vai acontecer em 2012? Acho que não. Eu acho que vai passar acontecendo junto. Rapaz, mano. Aconteceu, a gente não vai fazer nada. Mas eu acho que uma civilização matemática, mano, não ia parar de fazer um cálculo ao acaso, não, mano. Eu só disse, não, mas os mais pararam porque faltou papel. O mínimo, mano, o cara colocaria alguma sigla, alguma nomenclatura que simbolizasse que eles pararam, que continuariam. Não, cara, se mas assim, não é que acabou o papel nem por nenhum, não. É porque os maias, assim como a maioria das civilizações antigas, incluindo os Vikings e tal, eles vivem de ciclos, que é o ciclo da pesca, o ciclo da plantação, o ciclo de não sei o quê, porque assim eles se organizam, tá entendendo? Na verdade, isso que tava acabando era só um dos ciclos, cara. O que acontece quando acaba um ciclo? Começa outro, é simples. É por isso, você pode ver que o calendário maia, ele é redondo, cara. É um calendário redondo. Por quê? Porque é um ciclo. Ele vai, acaba e começa de novo. Pensei, não quer que acabe o mundo 2012, porque ele quer assistir o Jurassic Park 3D ano que vem, né? Alien vs dinossauro. Já é mesmo, viu, mano? Tava vendo as estreias pra 2013, vai ter muita cor de dinossauro. Obviamente, os aliens ganhavam os dinossauros. Porque o dinossauro ia comer os aliens e os aliens iam derreter na boca dos dinossauros e eu matar eles. É, mas tá falando do alien mesmo. Né? É óbvio. Porque se fosse o alien que a gente tá falando aqui, ele ia dar um tiro e o dinossauro ia desintegrar. E agora outra coisa interessante também, o alien do alien. Esse bicho, se ele viesse pra cá, mano, tu é doido? Se a galera ali não entrasse em guerra, mano, com esses bichos aí, mano, fudeu ali, mano. Do mesmo jeito é o predador, mano, se ele viesse pra cá, mano. Mas tu sabe que eu acho que esses tipos de alienígena, eu não acho eles tão... Fuderosos. Vamos dizer, fuderosos quanto uma inteligência superior, mano. Porque se tu for analisar, mano, a humanidade, desde os tempos mais primórdios, essa bicho tá em guerra constante, mano. Ia ser só uma guerra a mais, né? E ainda mais... É. O alien, tipo assim, o que mostra no filme, o que é, aí sim dá pra ver, porque assim, ó... teoricamente, o Predador, ele tem tecnologia, ele só não usa, tá entendendo? Sim. Tanto que se ele quiser, ele destrói muito com uma bomba. É putaria, tá, porque esse bicho perdeu pro Danny Glover, né? Mas aí não... aí não bota medo de ninguém, né? Os caras têm que chamar ele de novo, né? Ei, Danny Glover, vai lá na América do Sul e tal. Pois é, mano. Tu sabe que nosso país é um dos países que tem mais aparição de OVNIs, né? O nosso estado, mano, tem o interior aí do Ceará que... É direto. Todo dia, tal hora, esses bichos estão circulando por lá. Aí fala assim que o nosso país, ele tem tanta aparição e as aparições dele são as consideradas as mais verdadeiras do mundo, tá entendendo? Porque são as que tem mais prova... Gente importante, já viu, tá entendendo? Tiazinha, né? Não, mas tipo assim, já o cara é um dos fodão da aviação, já viu. É o Barramalho. Não, mas falando assim, que já teve piloto que documentou, sim. Bombeiro que documentou. Já se teve... é o Barramalho, viu, eu acredito. É o Barramalho, nem mentir. Ia ter pra quê, né? É. Pra aquele que tem mais popularidade, né? É. Tá fadado a ser um dos países primeiros a ser atacados, caso houver uma invasão, tá entendendo? Nós somos provavelmente os primeiros alvos. Peraí, uma hora aqui, olha se não tem a caneta Bic aí perto, viu? Oxi. Ah, é, a sonda espacial. Eita, aí fudeu, viu, a Bic, meteu a Bic aí no meio, viu? Meu quarto tem 5. Eita, porra. Joga essa porra no mato, mano. Eu acho que se houvesse uma invasão, eles poderiam utilizar o Brasil como se fosse uma base de operações mesmo, porque... Mas aí tu tá pensando que, na verdade, eles vão atacar de uma vez. Já imaginou que, na verdade, os aliens, eles podem implantar alguma coisa pra controlar os humanos? E, tipo assim, eles vão vir pro Brasil primeiro pra poder começar a controlar o Brasil, o governo e tal, pra poder ficar mais fácil de invadir depois? Porque se tivesse uma guerra... Porque se tivesse uma guerra... Tu sabe que eu tenho a teoria que os chips de celular fazem isso aí, né? De celular. É, mas eu me lembro, mano. Quando eu era bem mais novo, o pessoal me dizia essa parada do apocalipse bíblico, né? Eu não me lembro direito como é a profecia, mas eu me lembro que era um negócio desse. O pessoal dizia, não, vai ter um chip, ele vai estar com você em todo lugar e tal, não sei o que e tudo mais. Aí o pessoal dizia que implantar na pele, né? Uhum. Me lembro que a previsão era desse jeito. Pois é. Demônio, sei lá, no apocalipse, vai querer implantar um chip na sua pele. Não, que todos terão um implante por debaixo da sua pele e todos terão a marca da besta em seu corpo. Exatamente. O que a negada dizia era justamente que o ser humano ia pedir pra ter esse bicho. Ixi. E se tu for analisar, macho, os chips de celular são isso aí, mano. Ixi, tatara, tatara. E não tem mais nenhum ser humano, mas civilizado, de quaisquer classe social, que não ande, vamos dizer, sei lá, 60% do seu dia próximo de um chip desses, entendeu? É verdade. Ei, Manel, o que é que tu acha pior, a invasão alien ou o apocalipse zumbi? Trabalhar na segunda. Trabalhar na piguana? Na segunda, vai tu. Putaria. O bicho é surdo, mano. Pra piguana, olha bem. O que tem a ver, mano? Olha aí, ó. Olha o que o Chip tá fazendo com o Manel, né? É, mano. Pior é que eu já escutei essa lenda aí também. E aí, se parar pra pensar, realmente... Olha, acho cara. Que o celular cabe direitinho nessa parada aí, viu, mano? Todo mundo tá direto com essa porra aí, né, mano? Isso aí, mano. Mas aí, ninguém ó. Ninguém sobrevive mais sem o celular, né? A galera fala é muito. Eu não vivo mais sem meu celular, não sei o que, né? Eu acho que realmente faz sentido. Mas assim, ó, cara, isso daí que ele tá falando não faz muito sentido. Porque assim, ó. Se você for ver o apocalipse bíblico, começa tu com um ataque zumbi. Um deles, Jota. Começa com um ataque zumbi. Então, tipo assim, pra mim, o apocalipse. Se o que eu quero que esteja certo, não o Maio, eu quero o bíblico, porque vai ter um apocalipse zumbi, cara. Tá lá na Bíblia, os mortos se girão, tá entendendo? Ah, os episódios então... de apocalipse alien, mano. Pois é isso que eu tô falando assim, que tipo assim, o chip não pode se plantar muito nisso, mas... Cala a boca, mas... mano, esse é o alien, mano. Mas presta atenção, mas o chip que estão querendo colocar pra ser o nosso CPF encaixa bem. Que é, vai ficar um chip embaixo da nossa mão, que nosso ID, CPF, vai estar tudo nele. É, mas tá mas isso aí é no Brasil, mano. Eu tô falando uma coisa global, mano. Mas aí, cara, é global, cara. A tendência é global disso. Vamos começar pelo Brasil. Por quê? Porque aqui que vai começar a invasão. Já te falei isso. É, mas já com um pouco aí, negócio de apocalipse bíblico. Xiii, quem é esse aí? É. Só o PC, é? O PC Tron, mano. Diabo de voz é essa aí, mano? Não ouvi nada. Quem é, mano? Ele tá gravando diretamente da nave espacial. Já que o Jota falou nesse negócio de apocalipse bíblico, ouvindo o documentário, mano, dizendo que os anjos são extraterrestres. Ah, é. Também já vi isso. Que os anjos já eram quê, mano? Porque tem vários desses. Pra misturado com água e um ser humano, alguma coisa assim, mano. Não, esse negócio de Jesus Cristo é completamente incrédulo porque é de um livro. Mas a parte dos anjos existe, tipo, você sabe que existem diversos evangelhos que não são canon, né? E um desses evangelhos tem dizendo que os anjos descem em máquinas, e ele é datado da mesma época dos outros. Mas é aquele o livro do Judas, né? Que não entrou na Bíblia. Não, do Judas não, do Judas é outra coisa. E também fala. As máquinas vão ser os aviõezinhos, que já tem aqui na Terra. O do Judas fala outra coisa. O do Judas fala que, na verdade, Jesus e Judas tinham um plano. Que, na verdade, Judas não vendeu Jesus. Na verdade, Judas fez um complô com ele e Jesus enganou todo mundo e saiu vivo. Olha aí, mano. Dava um filme bom, hein, isso aí, mano. O livro do Dan Brown, né? O livro do... É, mano. Mas é isso que eu tô dizendo, mano. Essa teoria de anjos com máquinas é a mesma do... Eram os deuses astronautas. É, pode crer. Deuses astronautas. Agora tu sabe também outra coisa que eu achei interessante. Um dia desse eu vi uma dessas reportagens da internet dizendo crenças religiosas de outras civilizações, aí, umas indianas, umas egípcias. Aí vamos dizer, cada divindade dessas... anterior à idade de Cristo, juntando, dava o que Jesus Cristo é para os cristãos atuais. É, mas se você for pegar, Ra, é como é que era chamado? Deus do Sol, Deus da Lua, como é que ele morreu? Ra, como é que o filho dele morreu? Foi crucificado, tá entendendo? Ele tinha 12 apóstolos. Não é estranho, não? É, pois é, aí se você for ver Hércules, você, ó, Zeus, né? Os principais deuses do Olimpo, que são os 12 que seguem ele. Aí, o Hércules, como foi que ele morreu? Que é o filho de Zeus. Ele morreu crucificado. O Hércules morreu crucificado? Morreu crucificado. Sabia não? E olha, o Hércules foi o único ser humano que morreu, entre aspas, porque ele foi até o réu buscar a amada dele. O réu? E voltou depois de 3 dias. Eu acho que ele tá comendo bosta, eu acho. Sabia não? Que isso? Eu acho que ele tá comendo cocô. Eu aposto tem quanto... Quer apostar quanto, Manel? Eu ele era quanto... barbado, né? Também, ué? Não, eu vou votar aí na opinião do Jota aí. Eu não sei de nada sobre Hércules. Como eu não sei, eu vou seguir quem parece que sabe, né? Mano. Sabe que tem uma grande probabilidade do Jota bater o recorde de vaziladas num programa, né? Eu, pelo menos, os documentários que eu vi, os livros que eu li, diziam isso. Não sei se os livros dizem isso. Mas faz sentido, mano. É porque o pessoal quer dizer essa teoria, né? Já que, por exemplo, o Hércules e várias outras mitologias são mitologias, né? Porque é que a própria Bíblia não poderia ser uma, né? É. Já ouvi mesmo esse conceito. Vamos voltar pra invasão alien. Nós estamos só começando as neiras aí, mano. Tá aí, mas o Manel é um cara que é espírita, né? É. Ele pode explicar pra gente como é que são as raças alienígenas conforme o espiritismo, né? É. Vai lá, Manel. Mas tá aí com um ponto de vista que eu não lembro, ó, mano. Olha, mano. Um ponto de vista espírita sobre o extraterrestre. Ah, se lascar. Não, mas assim, mas na teoria, o espiritismo ele acredita também, porque, como diz... como ele mesmo disse, né? Há muitas casas, há muitas moradas na casa do Senhor. Há muitas moradas na casa do Senhor, não! Então, quer dizer que não é só esse planeta aqui que existe vida, entendeu? Existem outros planos de vida, tanto espirituais como, vamos supor, por exemplo, Marte... Marte não, Vênus. Ou seja lá qual for, Júpiter, qualquer um aí. pensar aí. No nosso plano, ao nosso olho nu, pelado, né, nós não vemos nenhuma vida lá. Estaria no meio, né, velho? Não, sim, nós não vemos, nós não podemos ver nenhuma vida lá, entendeu? Mas pode... A gente precisa de um telescópio, é isso? Não, mas lá pode haver outros tipos de vida, entendeu? Não um microscópio, essas coisas assim, mas uma vida espiritual, quem sabe, entendeu? Uma coisa de outro plano, entendeu? Que não está em nosso meio. Que então nós não podemos ver nem sentir. Ver casas espirituais. É isso? Okay, mano. A gente não pode ver casas espirituais. Na verdade, ele não tá falando casas. Ele tá falando que, teoricamente, pode existir lá espírito. Que a gente não entende, né? Nenhum plano diferente do nosso. Tipo como fosse uma dimensão paralela à nossa. É tipo isso, entendeu? Sim, mas uma invasão da Terra por outra dimensão não afeta a gente. Aí que tá, Neto. Existe um tipo de invasão que aquela pode invasão lá dos Vingadores, abrir um buraco no céu aí. Não, cara, existe uma muito pior do que essa, que é a do The Mist, do Stephen King, que na verdade existe diversos tempos, né? Diversos planos espirituais correndo paralelamente. Tipo assim, diversos tempos paralelos. Então, tipo assim, existe um multiverso, e dentro desse multiverso nós somos uma dessas linhas. Se a gente conseguisse abrir um buraco pra outra linha, a gente ia parar em outro tempo diferente. A chance do ser humano chegar onde tá hoje é quase nula, tu sabe disso, porque existem milhões de animais mais poderosos que a gente. Então o que acontece? Milhões é exagero. Existem diversos animais que são mais poderosos que a gente. E já existiram diversas criaturas também que eram mais poderosas que nós. Se nós abríssemos um buraco com uma dimensão paralela, provavelmente nessa dimensão de tempo não existiria o ser humano, existiria as criaturas já bem mais evoluídas. E se acontecesse essa invasão, provavelmente nós morreria bastante gente nessa taria. Não podia ser o contrário, não. Ser uma dimensão com os caras mais fraquinhos e tal. É, mano. Ficar de macaco. Que sempre tem que... O cara tem que abrir uma dimensão, aí só vem uns caras fodão ali. Não é, porque cara. Tu tem que ver que o seguinte... Se fosse a dimensão de chocolate, não podia não, ser. Cara, não, cara. O cara não pode abrir uma dimensão e ver uns caras rei fraco ali, pro cara meter a pia. Não é que, cara, não é que possa vir alguém mais fraco. É que o ser humano já é fraco demais. Então quase qualquer coisa que vier é mais forte que nós, cara. Nós somos um bosta, cara. Nós somos um monte de merda, cara. Nós somos muito um fracos. Colete. Mais fraco do que a gente, só se fosse um bocado de vaca, né? As vacas são mais fortes do que nós, cara. Mas e aí a teoria é que as vacas vão destruir o mundo, hein? Não, acho que as vacas vão destruir o mundo ali. Se as vacas. Uma vaca sagrada, mano. Mentira, mano. Olha, né, se as vacas bichas, forem destruir o mundo, os alienígenas estão do nosso lado. Os alienígenas vivem matando vaca? Eu digo que elas têm um plano, mano. Por isso que elas estão matando elas, mano. Se tu vê um negócio interessante, né, mano? Os alienígenas vêm pra cá pra poder raptar a vaca, mano. Tirar a pele da vaca e deixar ela sem sangrar, né? O outro ainda diz uma coisa interessante, olha só isso. É, mano. Interessante as tuas vendas, graças. O cara veio de anos-luz de distância, velho. O cara veio pegar uma vaca, velho. Que... É porque, na verdade, eles provavelmente sequestraram a forma de vida mais inteligente do planeta. É. A forma de vida mais inteligente do planeta é a vaca, olha só isso. Não, na verdade eu tô zoando. Não é a vaca, na verdade são os ratos. Depois os golfinhos, depois os seres humanos. É, golfinho, esses bichos são... Não, mas os ratos são mais inteligentes que os golfinhos, cara. São, cara, nunca leu, não? Eu sei que teve... Os ratos são mais inteligentes que os golfinhos. Que os ratos se juntaram, esses bichos quase fuderam com a Inglaterra. É porque os atualmente ratos eles plano, são, né? Uma raça meio separada e tal. Mas quando eles se juntam... Tu sabe que na época que o pessoal tava largando a Avenida Sargento Hermes, esses bichos construíram um abrigo vizinho à casa do Manel. Se o centro de zoonose não chega antes, rapaz. Outra peste negra, né? Bicho, mas tu viu, mano? Zoada zona que o PC fez, mano? Só o. Eita, modo Darth Vader, né? Agora o massa, mano, da invasão alienígena em contrapartida da zumbi, que a da zumbi você sabe que sempre vai dar merda, né? Nunca vai ser um negócio bom. Vantagem do ataque alienígena, é porque pelo menos existe a possibilidade desses bichos desenvolverem, né? A tecnologia que a gente tem. Eles podem desenvolver, mas tipo assim, a que custo, né? Nós escravos fazendo o trabalho por eles. Porque eu não sei, mas eu não vou dizer porque eu não sei precisamente. Mas esse mesmo cara lá do meu trabalho disse que esse negócio de microprocessadores surgiu exatamente depois da Guerra do Vietnã. Justamente por isso. Ele é alienígena, né? Parada do circuito integrado, por exemplo. Essa parada aí, mano, se o cara for prestar bem atenção, mano, é o desenho do próprio chip integrado, mano. Não é um desenho normal, né? Que um humano faria. É, mas assim, ó, se você for pegar isso, você tem que ir pela teoria de que, na verdade, não existe um tipo de alienígena visitando a gente. Existem diversos, e alguns deles têm contrato com alguns governos da Terra. Entendendo? Existe essa teoria, que na verdade os alienígenas visitam com frequência e não nos ataquem porque nós temos um acordo com eles, tá entendendo? Um acordo comercial, troca de tecnologia, de informação, tá entendendo? Comercial. Ah, mas se tu for analisar, faz sentido. Botar um comercial aqui na Globo e tal, aí. Doido, meu. Bicho, é tipo aquela parada de Portugal, mano, com os índios. Né? É, mas o cara não, mas troca uma barra de ouro por uma colher e tal, não sei o quê. Mas aí que tá, cara. Às vezes, tu tá imaginando que, na verdade, são super desenvolvidos, mas às vezes nós temos algumas tecnologias em algumas áreas que eles não tenham, talvez. Por exemplo, assim, talvez em arma, nós sejamos mais evoluídos, tá entendendo? Por isso talvez eles não tenham atacado a gente. Perigo. Porque se você for ver, o ser humano evoluiu. Nós temos diversos leques de evolução. O ser humano desenvolveu pro lado da tecnologia de arma, né? A balística. Por quê? Porque nós vivemos em guerra. Se eles viverem em paz, provavelmente a tecnologia deles é outra. Entendendo? O pano bem grandão, né? Não, cara. Os caras podem ter, tipo assim, cura, processador. Pra que o processador ia ser usado em guerra, teoricamente, pra eles? Entendendo? Os seres humanos que pediram pra poder utilizar. Tá entendendo? Mas se tu for ver bem, mano, o microprocessador é tipo o básico do desenvolvimento tecnológico. Eles podem ter olhado, rapaz, o que é que vocês têm aí? Aí o cara marcha aqui, tem umas paradas a vapor aí. Viu um ET, né? Com umas coisinhas, rapaz. Tem um tal do petróleo. Governo e tal. Governo chega assim aí, mas vamos negociar aqui, o que é que tu tem aí? Aí o ET puxa uma barraquinha, né? Rapaz, eu tenho isso aqui, não sei o que, um processador e tal. Mas aí tu tá falando que assim, ó. Tu tá falando que nós não temos nada pra dar pra ele, você tá errado. Você pode pensar que talvez nosso espaço aéreo, as pessoas foram capturadas, todos foram com permissão do governo. Não, e o pior é que esses bichos devem chegar acima e dizer, mano. Eu troco esse microprocessador e em troca tu me dá um pouquinho da tua energia solar. É esses não, bichos cara. Fudendo ali com a camada de ozônio, não sei o quê. Não, cara, o que poderia ter acontecido é assim, pra ó. Todo mundo aí, o cara vai pedir o sol, mano. É claro, mano. Pode... Os Estados Unidos vai dar, não, mano. Fica aí pra ti. Foi pegada. Não, cara, o que pode acontecer é assim, olha, vocês não dão o microprocessador e nós deixamos tu raptar X tanto de pessoa pra fazer tal experimento, tá entendendo? Ou então, pode usar tal área pra experimento, tá entendendo? Por isso que em determinadas áreas talvez apareçam muitos ovnis, porque sejam talvez a área de experimento deles. Brasil, né, mano? Os caras, né, pode usar Brasil, que na época dos Estados Unidos... algumas áreas dos Estados Unidos também tem muito isso. É tipo aquela putaria, mano, do cara. Mas aquela área 51, né? Tipo a área 51, na verdade, é um lugar onde é desenvolvido tecnologia aérea dos Estados Unidos, entendendo? É lá onde é desenvolvido os aviões secretos. Não é necessariamente que o Brasil ia ter, entendeu? Porque, tipo assim, o cara. Não, mas não existe, tu não acha que existe não a parada dos ET lá? Não, ET. Foram capturados e a galera escondeu. Eu não acredito em nada. Agora eu não acredito em nada. É o seguinte, velho. Esses bichos estão negociando ali com os ETs, o governo. Pois é, isso que eu tô dizendo. O governo chega e diz assim, mano. Ah, mas tu pega aquela área ali e tal, aponta ali pro Ceará. Aí os ET depois aponta de um. Aponta ali pro Ceará. É depois de um tempo os ET, rapaz, mano, não tem um cara que se salve, mano, dessa porra, mano. Sei o quê, aí? E se fosse assim, os ET chegaram aqui, aí vira a nossa tecnologia, né? Aí a gente tá julgando, mano, como se esses bichos tivessem, vamos dizer, todo tempo do mundo. Vai que eles chegaram aqui só de passagem. Aí, não, mas a gente só vai ficar aqui uns 2-3 dias. O que é que vocês têm de tecnologia? Aí os caras mostram, vixe, mano, do jeito que vocês estão aí... Vocês vão atrasar a nossa vida, né? Não, mano. Pega só o microprocessador aí, a gente faz um curso aqui de 3 dias e vocês se viram aí com o resto. Um curso. Mas aí pode... isso pode ter acontecido, mas tipo assim, ó. Se isso que tu tá falando tivesse acontecido, o que iria acontecer de verdade? A nave ia cair aqui ou cair por não ter... ou por algum dano, né, tal... ela ia chegar aqui danificada e fosse consertar? Como é que não, não, não, eu tô dizendo um evento de Roswell. Ah, mas é putaria, porque a galera ia querer capturar o bicho ali, ia querer não sei o quê. Capturar quem, mano? O ET, mano, o ET. Não, ó, tu imagina o seguinte, nós estamos em 1947, Estados Unidos é a maior potência mundial. Os ETs chegam e vão falar direto com o presidente dos Estados Unidos, mano. Ó, naquele ano ali, porque tu imagina que tu, vamos dizer, tu tem informação sobre um determinado planeta, certo? Pra que é que tu ia falar com o presidente do Brasil, mano? Se não ia resolver nada. Assim, a Dilma não ajeita nem as ruas aqui, imagina o planeta, né, mano? Eu tô falando em 1947, mas não é agora. Aí tu tem o Japão, aí o cara é mal Japão. Tem as cavernas, vixi. Aí não, tem mano, a Rússia. As cavernas, o presidente do Brasil se garantia, mano. Ei, o Neto, tu tá falando de Roosevelt, mas Roosevelt talvez tenha sido um OVNI. Foi avariado, tanto que acharam um pedaço dele. Sei não, hein? Que foram. Um cara achou um pedaço de um OVNI, ele até guardou o pedaço. O governo americano foi na casa do cara, invadiu a casa do cara e tomou do cara. Agora tu pega a seguinte situação, mano. Tu é um ET e tal. Tu tá viajando na tua nave com a tua tropa, mano. Aí dá um problema, um bucho lá na nave, tu cai na terra, tal. Aí, mano, o que é que tu vai fazer, mano? Tu vai tentar fazer o quê, mano? Não, cara, não assim, a humanidade, mano, na hora. Cara, na hora. Primeiro, o que aconteceu? O capitão ia sair, né? Ia chegar o governo local. MIB. Ia ser capturado, os ETs. Eles Ia ser mandado pro lugar... onde tivesse o governo que manda mais, eles iam ficar nesse lugar, aí o que ia acontecer? Podia acontecer duas coisas. Ou os alienígenas iam ser, pode dizer assim, dissecado e estudado, o que é improvável, por quê? Porque se eles têm tecnologia pra viajar, provavelmente eles têm tecnologia também pra atacar. O que ia acontecer? Ele ia falar assim, olha, se você encostar um dedo em mim, você vai estar começando a guerra, né? Você tá atacando uma pessoa de um lugar que não tem nada a ver, você tá começando a guerra por nada. Aí o que aconteceu? Podia ser que ele falasse assim, olha, não, nós te ajudamos aqui a sair da planeta e você dá uma coisa em troca a gente. Agora tu sabe o que é que esse tipo de situação aí, mano, tu vê que é invocado, que a galera quando... A galera... Os ETs, quando esses bichos caem na Terra por acidente, esses bichos não vêm armados não, né, mano? E quando... Não, vamos invadir, não sei o quê, aí vem tudo armado, não sei o quê. Mas, a teoria cara... do Jota é interessante, mano. Tava pensando nisso, pode ser isso aí, mano. A nave ficou avariada, eles são uma raça pacífica, eles dizem... Não, mas ó... Arranja aqui os materiais pra eles ajeitar disseram, a nave. Eles disseram, não, mas... Tu me arranja um material pra consertar a nave e eu te dou esses chips aqui, mano. Fica ei, essa. Pois é, mano. Por isso que eles se identificam, né? Por isso que eles se. Ei, mano, me arranja o material aí, mano. É por isso que eles se identificam tanto, né? Com o Nordeste ali. É uma possibilidade, cara. É verdade. Ela fala mar. Porque, olha, porque se a gente for pensar, mataram, seja o governo que for, matou os ETs, provavelmente ele começou a guerra. E se a gente for pensar também que, na verdade, ele não matou, mas usou os alienígenas como moeda, por exemplo, como se fosse prisioneiro de guerra, também começou uma guerra. É, cara, pode ter sido. O cara prendeu aqui e falou assim, olha, aí eu tentei contato e falou assim, olha, tem um capitão nosso aí e tal, e a gente quer ele de volta. Aí falou assim, olha, você dá tal coisa pra gente, dá uma tecnologia pra gente, e a gente devolve ele. Agora, porque você analisando, são várias possibilidades, mano. É, mas tá doido. Porque pode ser igual como no começo da civilização humana mesmo. Os grandes navegadores, né, explorando e tal. E os caras fazendo aquela sacanagem que fizeram com os índios, né, por aqui. nós somos índios, né? Exatamente. Põe na mão que sai, uma sempre se que sai, mas me sonamo. Ei, mano, o que é que tu acha do ET do MIB-1? Aquela barata zona. Se o mundo fosse invadido por aqueles bichos ali, tu acha que tu tinha alguma chance, tu? Matava todinho, era porra. Eu tinha chance aí dentro, mas... Eu não tinha chance na turma. Eu acho que o Mané ia ter um colapso nervoso. E o Magueta? Mesmo poucos chegassem e fossem em paz e não houvesse guerra, ainda assim ia morrer muita gente. Eu ia ter gente se suicidando, cara. Não ia ser brincadeira, viu, cara? Porque nego se suicidou por achar que ia acabar o mundo. Imagina se de repente chega uma nave na Terra. O cara ia se suicidar por quê, velho? Isso, mano. Não, né? Nego se mata. Nego fica nervoso e se mata, cara. Acontece muito. Vamos que os alienígenas invadissem a Terra, certo? Esses bichos fossem pacíficos. Certo? Ah, não sei o que, a gente é pacífico e tal. E se a humanidade não acreditasse nas coisas que eles dizem? Porque, por exemplo, a humanidade tem várias crenças e tem, vamos dizer, várias dogmas religiosos, mano. Se esses bichos chegassem, rapaz, quem escreveu a Bíblia fui eu. E aí? Pois é por isso que eu tô dizendo que, mesmo se eles viessem em paz, nós íamos atacar eles, cara. A pergunta ia ser quem ia atacar eles, entendeu? Mas alguém ia atacar, com certeza. Lembra que eu falei isso, cara? Que não importa, cara. Eles podem vir em paz, mas eles vão ser atacados. Vai ser por um canto ou por outro, mas eles vão ser atacados. Pessoas que fundamentam... Se os ETs fossem coisinhas fofinhas, mano. Tipo os ursinhos, pô. Os ursinhos... tipo os Teletubbies. Teletubbies, mano. E é que a galera ia matar mesmo, essa... Tá por diversão, né, cara? Vocês estragaram a infância. Tô doido, mano. Tem um episódio aí dos Simpsons que os Teletubbies se revoltam, mano. Esses bichos fazem uma chacina, mano. E se fosse tipo Marte contra-ataque? Marte ataca, mano. Contra-ataque é a Terra ataque, eles voltam, né? Pra atacar. Vocês assistiram o Ursinho Ted? Vocês assistiram o Ursinho Ted? Se fosse uma putaria dessa, os ETs chegassem e tal, fosse aquele maior furdunço, mas 10 anos depois a humanidade tivesse acostumado. Mas ia ser que nem aquela área. Como é o nome daquele filme? Vocês sabem o nome daquele filme? Alf. Não, a área. Se esse bicho fosse o Alf, descesse na Terra, não sei o que. Vim em paz e tal. Ele com a voz do seu peru, vim em paz, não sei o que e tal. Bom dia. Bom dia. O que está acontecendo? Nada. Apenas uns gritos. Saia da minha frente. Tá limpo. Eu vou deixar bem claro, Willy. Eu não acho que vai dar certo o que quer fazer. Eu penso. Está tudo bem. Está tudo sob controle. Exemplo sensacional. Por favor, afaste-se daí. Vem pra cá pra perto de mim, vem. Temos um probleminha pra resolver. Eu bati um papo com a Lynn ontem à noite e ela acha que... Você é mais cego que um morcego, hein? Você quer me dar isso aqui? Tá limpo. Você tem que entender que Kate está muito nervosa a respeito dessa coisa toda. Sem dúvida. Quem é Kate? Minha esposa. Ah, sim. Ela ronca. Ela não ronca. Está me chamando de mentiroso? Procure ficar longe dela, sim. E procure ser ajuizado. Tá limpo. Ora, isso não é ser ajuizado. Isso é o oposto de ajuizado. Isso é ser desajuizado. Olha, venha mais perto e vamos tentar resolver. Resolver uma coisa de cada vez. Você não precisa se barbear. Você está ótimo. Vou fazer tudo o que você faz. Você é o meu líder. É, assim, eles estão comendo bosta, mano. Como é o nome? Como é o nome daquele filme, cara, que é. Que os ETs chegam todo fudido, doente, a nave quebrada. Aí o governo da Terra faz tipo uma favela pra eles. ET minha cara. Distrito 9. Distrito 9, eu acho. Ia ser daquele jeito, cara. Nego, tipo assim, eles iam viver aqui, iam. Mas ia ter, tipo assim, ia ter muita discriminação com eles, entendeu? Eles podiam ser até bons, cara, mas ia ter discriminação do mesmo jeito. Você tem discriminação até humano com humano, quanto mais chegasse um ET. É mesmo. E se a invasão alienígena mudasse a humanidade, mano? Não tem uma. Mas uma teoria, não me lembro do que era essa parada. Vamos dizer. Pronto, é a teoria do Watchmen, que, vamos dizer, surge um mal que ameaça a humanidade todinha, e a humanidade toda faz tréguas, né, e passa a trabalhar unida pra vencer esse mal. O que acontecer é que é tarde demais. Ah, mano, mas assim, mano, tu tá falando aí do Distrito 9, mas esses bichos são feios, mano. Os monstros de... Mas, esses bichos são monstros, mano. Mas tá falando assim, eles podiam ser bonitos, cara, ia ser do mesmo jeito. É, o cara tá eu respeitava os caras. Não, porque ia aguçar mais ainda, a parada de quem já é descrente, entendendo? Ia começar uma briga religiosa, cara, no caso disso. Por causa do Querendo Alf, ou não, podia ser o Alien que fosse, cara, ia começar uma briga religiosa. Porque geralmente... Os alienígenas têm a religião deles. É nem por isso, cara. Não tô dizendo que ia ser uma guerra religiosa, mas assim, podia ser, ia começar uma guerra ou ia ser uma discriminação por qualquer coisa, cara. Como eu tô dizendo, o ser humano tem discriminação até entre si, cara. Não tem como a gente conviver em paz com outra raça, não, cara. A gente não vive nem entre a gente. Não, mas é o Alf, mano, que o cara tá falando. Eu concordo com o Jota, mas esse negócio de religião é uma parada pesada, mano. Não só religião, cara, é tudo. Chegasse um extraterrestre assim, tipo Alf, mano, e dissesse, ah, não sei o quê, vim aqui só pra frescar e tal, esse bicho todo fuleirazão, mano. Pregar a palavra. Quem é que tu ia achar esse bicho massa, velho? Bicho andando se pra... Se fosse um alienígena estilo surfista prateado? Já vi. Não perdia um capítulo do Alf. É doido, mano. O Alf aparecesse, mano. Esse bicho ia ser massa demais, mano. É capaz da galera eleger esse bicho vereador de alguma cidade, mano. Agora, se fosse surfista prateado, meu irmão. Aí... Eu digo assim, mano. Se quem chegasse primeiro fosse um arauto, dizendo, rapaz, ó, daqui a 5 anos, a negada vai vir aí e vai tomar de conta do planeta. E aí? Aí fudeu, cara. A gente ia mandar um míssel contendo... Tu sabe o que é que acontecia? Em 5 anos, a humanidade ia se desenvolver o que não se desenvolveu em 500. Sabia? Sem dúvida, aí uma coisa que é certa. Ia ter escudo elétrico. Não ia dizer nem isso aí, não, mano. Ia ter a galera ia botar bomba atômica em órbita da Terra, mano. Se passasse alguém. É, tipo, ia minar ao redor da Terra com bomba atômica. Não, e se fosse estilo no dia em que a Terra parou? Que você tem a do bem e vem pra dizer pra gente usar bomba atômica? Qual versão? Do Keanu Reeves ou a antiga? Keanu Reeves é muito pai. A do Kenan Reeves. A antiga Kenan. Também é. Esse, o dia que a Terra parou é que os ETs vêm pra não deixar de usar a bomba atômica, né? Não, mas é que tem um robôzão loucura então, ali. De um olho só, né? De um paralto, é. Que inclusive esse bicho ferrou uma ponta no filme do Thor, né? Também. Pegou uma ponta. Putaria. O cachê do bicho aumenta. Começava, tu acha que alguém ia acreditar ali no Keanu Reeves? Mas o Keanu Reeves é um ser imortal, mano. Então o nego ia ter que acreditar nele. Um dia o Keanu Reeves vai chegar, olha, vai dar merda e vocês vão ter que fazer isso. Quem é você pra não acreditar nele, sabe? Eu vou acreditar no Neo, né? O Neo é o salvador, cara. Tem que acreditar no Neo. E se fosse ali estilo Space Invaders? Space Invaders, você nem vai ver. É, agora isso eu não conheço, não. Space Invaders, mano. O jogo. O joguinho do Atari. Mano. É, mano. E se fosse tipo aquele... Ui. Como é o nome do filme, mano? O Tropas Estelares. Caralho. Você gosta de Estelares, isso é muito maneiro, cara. Pensa num filme que eu assisti 500 vezes, Tropas Estelares. Eu também, não. Ó. Tá aí, esse Tropas Estelares deve ter assistido umas 1000 vezes, cara. O filme é muito foda, cara. Mas se fosse igual esse aí, mano. É, mas tu tá ligado que o outro filme saiu uma merda, não foi, mano? É, eu vi. Tem até o 3, eu acho. Pois só é, o outro saiu uma bosta. O um é o único que presta. Aquele bichinho lá default, mano, aquele que parece uma formiga, sei lá, já é aquilo ali. Que é só um bicho daquele ali, mano, faz um estragozão violento, mano. É, mas em contraponto, se tu for ver, é que nem assim, eles são alienígenas que, teoricamente, eles não têm inteligência. Eles têm um que pensa, entendeu? É um alienígena que fala todos. Ele só tem uma pessoa que pensa. É aquele que engole o cérebro da galera? Não. É ele mesmo. É ele mesmo. É um cérebro gigante. Caralho, aquele cara ali, mano, fiquei muito assustado a primeira vez que eu assisti. Tipo uma minhoca ré nojenta. É um cérebro gigante, né? O cara tá com a... Mano, aquela porcaria é tipo um vorme, sei lá. O cara tá com a agulha, mano, no cérebro do cara e começa a sugar o cérebro do maluco, mano. Puta que pariu, mano. Existem várias raças de alienígenas, né? Uns Greys e tal, tem uns reptilianos. Eu não pode que... eu não acredito que existe nada dos filmes. Tá tirando dos filmes essas porra aí. Eu acho que acredito, sabia? Reptiliano, é doido. Sabe por quê, mano? Tartaruganinha. Como é que o pessoal vai criar uma imagem, mano, muito próxima em vários locais diferentes? É, mano. Hoje em dia tudo bem que tem internet, mas antigamente, mano, como é que esses bichos eram tudo parecido e tal? Acho muito coincidência. É que nem tu pensar assim, ó, cara. Por que todos os lugares os deuses vêm do céu? Por que em todos os lugares o inferno vem da terra? É o mesmo motivo. Porque, na verdade, a mente humana trabalha parecida, cara. O Manel pensando. Tem uma invasão alienígena. Desce uma nave em cada grande metrópole do mundo, inclusive Brasil. E aí... grande metrópole, Brasil. Desce uma nave zona aqui na Sargento Herminho. Tu viu que ele teve que dizer inclusive o Brasil, senão ninguém imaginar, né? O cara pois é. Quer uma nave em cada grande metrópole, beleza. O cara pensando no Japão, né, e tal. É. Aí desce uma nave zona ali na Sargento Herminho aqui. Olha, Joel, o que na tua mente perturbada uma nave ia fazer na Sargento Herminho, cara? De informação, vai pra onde fica os Estados Unidos? Não, mano. Fica pra lá! Sargento Herminho ali vinha pra cá por causa que o senhor que mora aqui, mano. Tu imagina o seguinte, mano. Tu imagina que várias naves vêm do planeta deles lá. Aí vem os caras lá, não, eu vou ficar com os Estados Unidos, aí eu com o Japão, não sei o que e tal. Eu com Rússia e tu com o Brasil. Aí o cara, puta que pariu. E aí esse bicho da rama, pô, então vamos pro Ceará. Caralho. Vamos descer aqui na Sargento Hermínio. Vamos pro Ceará, que é melhorzinho, né? Vamos descer aqui na Sargento Hermínio aqui e tal, não sei o quê. E aí, mano, o que é que vocês fariam, mano, se descesse a nave, zona? Cara, se descesse a nave, meu irmão, primeiro que ia acontecer, nós viemos em paz e pô. E acabou, meu irmão. Nós ia morrer todo mundo. Não tinha muita coisa que fazer, não, mano. O cara tinha que saquear algum supermercado. Olha, cara, não é igual. Olha, é por isso que eu tô dizendo, cara. É um ataque. É porque a galera, mano, tem a visão, mano, de invasão alienígena. Tipo Guerra dos Mundos, mano. Os caras chegando e destruindo tudo ali. Não, mas assim, ó. Não, pois é. Assim. Guerra dos Mundos é cruel, viu, doido? Guerra do Mundo é... Vamos pensar menor. Vamos pensar assim. Vamos pensar que, na verdade... eu tava pensando em Marte Ataca. Mas vamos pensar que simplesmente eles vão atacar a gente, eles têm umas armas parecidas com a nossa. Basta ter parecida com a nossa, só que eles estão fazendo uma invasão organizada e, obviamente, eles controlam o céu. Porque os discos deles são os discoadores deles, podem parar no ar, voam em alta velocidade, segundo as descrições, né? Cara, nós morremos, cara. Não é igual um apocalipse zumbi que os bichos são burros, não. Nós estamos falando de um ataque organizado à Terra, cara. Mas será, mano? Cara, será, os caras... Será que eles são organizados? Não. 2000 anos, será os caras... Será que a gente não ia ganhar, mano, dessa... Isso! Aí, olha, vamos supor que nós ganhássemos essa guerra. Nós ia acabar com o planeta fudido. Mais uma guerra atacado. Dos mundos. Guerra isso dos mundos. Ser... O cara não ganhou, mano. Então a gente pode ganhar também, mas, mano. Mas o que eu tô falando é quem seguinte... ganhou foi o germes, mano. Os humanos não ganharam nada, não, mano. Pois é, mas falando assim, que os alienígenas, teoricamente, têm anos e anos de estudo sobre a nossa raça, cara. Não tem como ele se pegar surpresa pra uma besteira dessa, não. Eu acho que o cara que vem aqui... Não, mas se tu tá dizendo que as armas dele eram parecidas com as nossas... Então... Não, mas tô falando assim... Não, mas eu tô dizendo assim... Pode ser parecido com a nossa, cara. O cara não precisa ter muita coisa pra impedir germe, não, cara. O cara bota um capacete que nem de astronauta e acabou. Eu ainda digo mais, mano. Nenhuma civilização, acho que se julgue militarizada, não vai invadir um outro território sem ter condições de ganhar. Pois é, cara. E a virose zona. Sim, logicamente que condições de ganhar tem, só tem certeza, era bosta. Qual a guerra que, tirando os Estados Unidos, mas qual é a guerra que o cara vai começar sem ele ter a maior margem de vitória, mano? Existe isso não, mano. Fora que se tu for pensar que, na verdade, eles não estão atacando com o planeta deles todos, eles estão atacando com uma tropa. Agora isso aí seria uma situação interessante se acontecer. Eu sei que a primeira regra pra qualquer tipo de situação dessa é você saquear um supermercado. É, que seja zumbi ou zumbi ou ET, né? O mercado é a melhor opção. Qualquer sinal que o mundo vá se acabar, você saqueia um supermercado. É porque, mano, a aparência que a gente tem do ET, mas esses bichos são bem frágil, mano. Só as armas deles ali que são poderosas. Se fosse uma invasão ET estilo Gears of War, mano. Deixa aí. Gears of War, tu já imaginou, mano, os caras vindo na nave aí. Ixi, mano, os caras devem ter sido bem maguinho e tal, não sei o quê. Aí desce os monstrão ali, tudo musculoso. Aí eu queria ver, viu, mas aí era uma pega grande. Pronto, aí. Minha invasão estilo Gears of War, a humanidade poderia ter chance, mas o bicho pegava. Ia ser bem mais maneiro fosse tipo Gears of War. Os caras com murina ali. É, cara. A humanidade inteira contra... Contra quem, mano? O Gears of War? É, contra o Gears of War, aquele cara lá, fortão lá do Gears of War. O naipe daquele bicho ali é doideira, viu? Ei, Manoel, tu tem esperança de ficar daquele naipe ali, daqui pro apocalipse ali? Eu digo que o mundo tá acabando. O Manoel, faz 5 anos que esse bicho ali tá dizendo que vai fazer o cosplay de Kratos, ó. Até hoje. Todo mundo que eu conheço quer fazer o cosplay de Kratos, cara. Ninguém faz, cara. Não, mano, faz só um, mano. A pensa num dinheiro mal empregado, mas você tá dois do ano passado. Desde 2007? Desde que lançaram o evento de Anime aqui em Fortaleza, mano. Desde que saiu o fogo, né? Foi um evento só da pirangueiro. Agora outra invasão escura. Oh, PC, mano. É PC, mano. Eles tinham uma teoria que, na verdade, embaixo da nossa da Terra, existia um. Nós vivíamos lá, entendeu? Que não, o mundo não era tanto água. O mundo tinha mais terra. E que, na verdade, foi uma guerra nuclear que acabou com tudo, entendeu? Que fudeu com o mundo. E entrou o mundo. Sim, de novo, se existisse, essa teoria aí? Peraí, deixa ele explicar melhor essa teoria aí, que essa eu não conheço, não. Que é assim, existia uma civilização, que, no caso, seria a civilização criada pelos ETs, entendeu? Que eram os Greys, né? Pode ser, não sei. Pode ser os Greys. Não, os Greys não, mas os Morlocks. Eles viviam lá e começou uma guerra nuclear, tá entendendo? Dentro do planeta. Nosso planeta. O nosso planeta se fudeu e entrou naquela época do fogo, depois congelou, depois virou nosso planeta. Tá entendendo? A teoria aí do Toto aí é parecida com a minha mesma, encaixa completamente. Ixi! Eu vi aqui no documentário, o texto hindu, mas disse que eles jogavam as luzes no chão, mas brilhava mais que 1000 sóis, mano. É. Aí é que tá parado. Vocês viram que eles assistiram na sala no museu, mas eles estão pintados com tinta de chumbo, muito, muito densa, por causa que quando encontraram os ossos de Rex, eles estavam com muita radioatividade. Foi não, mano. Eu não sabia, estava radioativo. E pra completar, o Cedu fala que lagarto do tamanho que é difícil. Ei, mano, e a tese igual a do Guerra dos Mundos, que as máquinas já estariam aqui na Terra só esperando ser despertadas. Isso aí é o Gears of War também. Tu já ouviu falar, Essa teoria aí não é Guerra dos Mundos não, viu, bichão? Guerra dos Mundos, o filme, as máquinas já estão aqui, aí acontece uma trovada muito doida, que na verdade não é trovão, são os meios de locomoção dos bichos. Essa daí não é o teoria Stargate, não, mano. Essa teoria que eu conheço é dos OSNIs. É o marido da OSNIs. Não, tô falando sério. São aqueles os objetos que são, na verdade, tipo assim, há uma teoria que, na verdade, os ETs não vem do espaço, vem de dentro do mar, entendendo? Vixi, agora... Aí fudeu, viu? Aí. Agora vai. Tá entendendo? E talvez seja mais ou menos essa teoria, que na verdade eles não vêm atacar, eles já estão aqui há muito tempo, há mais tempo que a gente. E é por isso que as naves desses bichos sempre saem do mar, né? É. Olha, mas sempre que o trem chega perto do mar, eles somem, entendeu? E se tu for ver, até aquela a pedra... como é a primeira casca do mar, a carta de caminha, né? Tem uma parte que ele fala de uma luz que ele viu perto do barco, era muito brilhosa, tal, e entra dentro do mar e some. Como é, velho? Isso aí era a primeira negra, carta que foi escrita, né? Não sei não, eu não entendo a história brasileira, não gosto muito não. essa teoria aí do Jota, eu digo que pode ser verdadeira, porque as profundezas do oceano ninguém conhece, né? Ninguém conhece nem o oceano que é pro espaço, mano. É mesmo, né? O ser humano importa, cara. Será que isso aí não foi o acordo, hein, mano? Microchip? Eles davam microchip e ninguém explorava o oceano? Aí faz sentido, pode ser isso. Porque tu pensou isso aí mesmo? O ser humano se dedica tanto pra ir pro espaço, mano? Por que é que nunca ninguém quis explorar profundezas do oceano mesmo, né? E desenvolver tecnologia pra aguentar a pressão e tudo mais? Ou pegar um Pokémon de água e botar Div nele. Eu até agora, pra mim, o que tá ganhando é do ETs aquáticos. A maioria dos OVNIs, cara, OVNIs. Agora esses bichos, mano. Esses bichos, se eles vierem atacar ali a humanidade, mano, eles vêm atacar com tipo, que tipo de arma, mano? Tridente? É um monte de Aquaman, cara. É como se fosse, imagina, um monte de Aquaman com aquela roupa laranja. É, vai dizer que isso aí, ó, da mente do Joel, o Aquaman. Imagina o mundo dominado por Aquaman, cara. Aí, que merda que ia ser. Ia ser uma batalha zona baixa. Se arrepender, viu, mano? Porque tem muita gente que diz que o Aquaman é perigoso e ninguém valoriza esse bicho, né? Cara, não, mas o Aquaman. O Aquaman é a salvação da humanidade. Ninguém ligava, né? É o contrário, mas esse bicho vai ser o dominador, mano. E tu já imaginou, mano? Tu tá aqui tomando banho na praia, ali na leste-oeste e tal. Aí começa a surgir um monte de extraterrestres do fundo do mar, mano. É, viu, Esponja, né? O Bob Esponja, o Patrick. Esses bichos com os tridentezão, não sei o quê. Tá aí que se eu tivesse uma grana. Inclusive, se eu editar essa parte do programa, acho que é mais negócio o cara não editar essa parte de ETs aquáticos, mas que isso aí dá um roteiro pra um filmezão doideira, mano. É sério, mano. Tu já imaginou um filme disso aí, mano? A humanidade descobrindo que os alienígenas vivem no fundo do mar, esses bichos invadindo, mano. É, tá gravado, né? A ideia do Asilo. Tu sabe... Vai sair, mas não vai sair um filme parecido com isso aí, não, mano. Já saiu. Filho. Aquele Waterworld. É. Ô, doido, velho, que não entendeu. Lagoa Azul, é? Lagoa Azul. O primeiro, agora tu sabe que o primeiro ufólogo, se eu não me engano, foi o Platão, né? Que ele falou que, na verdade, Atlantis era um OVNI. Ah, essa daí é verdade, essa daí. Se o Platão disse que a Atlântida era um OVNI, então não tenho mais dúvidas. Pra onde é que a Atlântida foi? Pro fundo do mar. Exatamente. Oi. Pra as colinas do mar. Eu digo que na cagada aí a teoria do jogo tá ganhando. Essa daí tá boa, essa daí. Puta merda. Agora como é que seria... Nunca mais o cara vai olhar pro oceano do mesmo jeito, né? Como é que seria uma forma boa, mano, do cara ganhar desse bicho, velho. Jogando uma bota dentro da água e pulindo tudo da água do mundo. Fazendo aquela parada lá do óleo, é. O cara explodindo. A gente já tá fazendo a nossa parte. Tirar a fala da minha boca lá. A gente tá fazendo a nossa parte. Só continuar assim, cara. Que algum dia não tem mais nada, não. É, mas a gente tá ganhando, cara. É, mas tu é doido? Tem uma mancha zona ali na leste-oeste, uma praia daqui, mano. Tem uma mancha zona preta, né, não, mané? Vai dizer que tem cabeça rolando igual a menina aí, vai ser processado também, mano. Sai daí, não vai falar isso, não. Tem uma mancha preta, mano, que, né, isso aí tem que ser contado, mano. Tu é doido, é? Ei, quem foi processado? O primo do Manel, ó. Natália Nara, naquela época do Big Brother, mano, ela disse que na leste ficava cabeça boiando, um braço boiando na... Ah, mas também ela também... Eu tô dizendo que é cabeça rolando, não sei. Ei, mano, tu vai sujar a praia do nego, mano, sai daí. Eu vou dizer uma coisa. Na época de eleição, o cara pode fazer o que ele quiser. O Ceará, mano, sai daí. Doido, mano. Eu vou dizer uma coisa que não é verdade, mano, doido. Sim, mas não importa. Tem uma mancha zona preta. Pode dizer, não. Tem uma mancha zona preta ali do, numa praia daqui, mano, de Fortaleza, leste-oeste, mano. Essa bicha fica andando, mano. Porra, é essa, velho? Pode ser um órgão, cara, lá, observando. Depois de ter ouvido essa teoria aí do Jota, velho, essa daí é... Puta que pariu, velho. Essa aí é puta que pariu, ó. Tá falando de ET aí, mano. Agora que eu me lembro, na quinta da minha avó tava porrada de história de escorregador mesmo, mano. Conta aí, irmão, aí. Uma vez a minha avó tava me contando, tava na varanda da casa dela, começando a amarrar, que é minha tia, começando lá, mano. De repente ficou um vermezão no meio do terreiro, mano. Vixi, mano, apareceu um cara verde no meio do terreiro. Não, mas ficou tudo verde, mano. Verde, do nada, de noite. Ficou meio esverdeado, correu pra dentro. Foi não. Era helicóptero não, mano. Tem, porra. Clareou foi tudo, mano. Clareou foi tudo. Ficou tudo verde lá de fora. Não era açucar não, mas isso aí, velho. Açucar tá vendo açucar, vai. Eita, o novo, açucar. Ainda tem, viu, cara? Eita porra, mas sucan. Eu estaria, cara, sucan passava. Menino, tampa o nariz, bicho. Não, putaria quando o cara vinha andando do lado da calçada que esses bichos borrifavam, mano. O cara, bicho, mano. O cara saia correndo, né, pra não borrifar em cima do cara. É, mano. Eu pelo menos nunca deixava ele jogar em cima de mim, não. Mas ainda assim, pra minha teoria de invasão mais forte é a aquática, mano. Porque tem várias pessoas aí que dizem que o mundo, pelo menos o Brasil, né, vai se acabar num tsunami, né? Eu vou usar o Vini saindo dentro d'água, né? Pô, cara, eu gosto tanto de Fortaleza, eu queria que eu acabasse, não. Mas então quer dizer que todo mundo acredita que existem ETs convivendo no planeta nesse momento? Não, eu acredito que existem ETs, mas eles nunca vieram à Terra. Eu acredito eles que existem. Eles nunca vieram à Terra? Não, o que, é que eles iam fazer aqui? Agora eu vou falar com você, eu acho que eu ouvi uma porra meio bizarra no céu uma vez, ó, quando era mais novo. Tava lá no interior da minha avó, ah, mas a gente ia fechar o portão lá que seja pra entrar o veículo, que é o caminho do meu. O interior da tua avó? É, mas eu não vou falar mais não, cara, tá bom. Aí eu fui lá fechar o portão com ele. Ei, bora, passa é. Aí não, vamos fechar o portão aqui, a gente vai voltar. Aí, beleza, vamos fechar. De repente eu vejo um reflexo no céu, um passando voar todo vermelho, mano. Parecia, sabe o quê? Mas quem jogou o Tetris sabe, mano. Parecia aquelas peças de Tetris, mano. Vixe, Mari. Foi não, mano. Tu tinha bebido alguma coisa, mano, nessa noite aí, né? Tinha 6 anos, mano. Tu vou ver uma navezona bem bolada, né, mano? Que eu... Um peça de Tetris gigante caindo. Ai, meu Deus, se salve, eu vou formar uma linha. Tu sabe que o Tetris é russo, né? Pode ser daí, né? O cara faz aqueles discos voador, tudo, não sei o que, é normal ali. E aí o cara vem, mano, e desenvolve ali uma nave que é uma peça de Tetris, velho. É o Cylons, cara, Não, mas tu sabe porque é uma parada interessante? Porque já é um formato que dá pra essas bichas se conectar de todo jeito, né? Se tu pensar bem. Pois é, mano. Aí, mano. As naves se conectam e vamos embora, né? Pois é, mano. E as coisas se esclarecendo. As naves se conectam e viram uma e passa de Tetris pra Worms, né? Se você juntar 8 naves, elas somem? Pode ser, mas volta pra casa. É, imagina, até requisito pra voltar pra casa, ter 8 naves, cara. Imagina, pô, né? Mas tem, mano, não tem gente que diz que o Steven Spielberg, ele ficou daquele jeito depois de ter tido um contato alienígena? Spielberg. Falar em Spielberg, e se a invasão alienígena acontecesse estilo... ET. Ou como aconteceu no Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Já tem esse... minha casa, né? Não, mano, que esses bichos começam a afetar a mente das pessoas. É isso que eu tava falando antes do negócio que você falou do Chico. Tu lembra que eu falei o negócio do Brasil, que ele tava no Brasil pra ficar controlando o pessoal? Não, mas aí assim. Não, mas aí não tem chance, né, mano? Os caras controlarem a mente, aí... A não ser se os caras for controlar a mente do Manel. Se o cara for... Joel, tu não entendeu ainda? Não importa como eles ataquem, não tem jeito. Se eles atacar, fudeu, cara. Acabou. É... Não, mas a teoria do João é válida, mano. Eles invadem a mente do Manel, aí eles contraem tipo um câncer, aí começa a matar eles. Acontece que nem no Billy Mandy, né? Os caras vão controlar a mente do Billy, aí, meu Deus, é completamente vazio, é impossível de controlar isso. Os caras morrem, cara. Os ETs, né, vão controlar a mente do Mandela, aí só esse bicho assim, aí, bicho, mano, não tem nada aqui. Ai, meu Deus! Os caras depois de lerem a mente do Mandela, os caras abstraem um tera de pornografia, né? É mesmo, né, mano? É, agora se fosse do mesmo jeito do MIB, hein, mano? Se na Terra existisse um bocado de ET, mas esses bichos estivessem fazendo só putaria mesmo aqui da Terra. Se fosse que nem o MIB, o Manel era com certeza. O quê? Tem uns caras, né, que o cara olha na rua e, vixe, mas esse bicho aí com certeza é um ET, viu? Macho, se for pra ter observadores assim, eu prefiro que seja que nem fosse o Onegai Teacher. Na verdade, a maioria dos professores são ET só observando os seres humanos pra não fazerem merda. É possível, é possível. Tinha um tempo desse que o Manel tava tentando ser professor. Ei, mano, depois... eu queria ser professor, velho. Professor é massa, cara, ser professor. Tu é doido, mano. É uma profissão ingrata financeiramente, mas é muito recompensador, cara. Muito massa. Pense! Eu acho massa. Eu só não dá dinheiro, mas é bom. É legal, eu acho. Né? Cara, trabalha por dinheiro, né? Hoje em dia, então. Dinheiro, ó, quem que é isso, mano? É. Dinheiro é só um pedaço de papel que não vale nada. Eu já falei isso. É, mano. Cara. Ninguém nunca matou por causa de dinheiro, mano. Agora, a próxima tecnologia muito foda que os ETs podem trazer do planeta deles. Que eles, teoricamente, já trouxeram de tudo, né? Trouxeram o microprocessadores, o DVD player, o Blu-ray ali, trouxeram. Não, o DVD player não, mano. Mas o Blu-ray eles trouxeram, mano. Trouxeram as tuas vendas, mano. Trouxeram, mano. Sabe por que eles não trouxeram o Blu-ray, mano? Por quê? Porque se fosse deles, o Xbox era Blu-ray e o PS3 não. Eu espero que seja... Eu quero porra de arrumar no meu, eu quero estar em transporte, mano. Porra de pegar ônibus. É mesmo, mano. Aqui em Fortaleza a gente tá precisando, mano. Teletransportezinho, ó. Transporte guia. Acabar com o metrô foda. É, mas era uma sacanagem grande, viu, mano? Eu também pensei nisso. Os caras inventaram o metrô foda, aí quando sai o metrô foda, a negada inventa o teletransporte, mano. Neighbors got a new car that you wanna drive. When the time is running out, you wanna stay around. We all live under the same sky. We all wanna live, we all will die. There is no right, there is no right. The circle only has one side. Hasta la vista, baby.